no ar. Tá no ar, foda-se. Uhul! Foi cagar. Pau no cu do Fiorito é a primeira frase do podcast. Foi cagar, já diria a mentoria infantil. Então estamos começando mais um podcast MDM, o podcast mais cagado. mais cagado da internet. E hoje estamos aqui, eu, Hel, esse que vos fala. Temos também o Máximus. Enxergando dessa vez. Como assim? Você estava okay. No escuro não, na tava, última tava, gravação? Eu estava com a olho na última gravação, agora já estou sarado. Ah. Você chegou a usar tapa-olho nem? Não, não deu tempo. O fator de cura, né? Foi mais rápido, é. Deu tempo, né? De usar o navio foi embora, não vou poder usar. Eu tenho um sonho pessoal, cara, de usar tapa-olho. Jamais usaria olho de vidro, porque olho de vidro é creepy. Brother, esse seu sonho pessoal é muito fácil de realizar, cara. Então, chegando o carnaval aí. Não, com certeza. Aí já tá vindo. Mas tem que usar de verdade, cara. Tipo, você tem uma história, meu Deus, eu fui perdi aqui na roda de poesia. Não, mentira, não. Ah, até uma Amazônica, fui caçado por um. Tipo, porra, qual foi a história? Ah, primeiro dia com gancho, tipo essa piada. Fui coçar o olho, né? Você não cague e coce o olho ao mesmo tempo, né? Mas tá tudo bem então agora? Ah, agora tá. Isso é com dois olhos. Agora. Ah, legal. Tem quem tá usando um olho também é o Fiorito, né? Que não voltou até agora. Temos também Deia Mello. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Nossa, que simpatia, né? Estamos desacostumados, né? É que eu tô desgraçada da cabeça com esse centauro invertido aqui, gente. Eu tô tentando entender isso aqui ainda. E falando em centauro invertido, temos também Felipe Sicoras. Oi! Pô, depois de bom dia, boa tarde, boa noite, a gente ganha no máximo. Ué! Falar igual o Catena de novo. Aí, pessoal, um abraço pra vocês do coração. Tem que ser um coach, né? De um abraço. De oi. Temos também Fernando Caruso. Aê! De volta pra viver esse carnaval fora de época, que quando sair esse podcast talvez seja um carnaval dentro de época. Muito, muito, muito feliz de estar aqui. Tava sofrendo de estar longe. Tava viajando, cheguei de viagem hoje e eu sempre lembro do MDM quando eu entro num avião da Gol, porque tem sempre um momento que a voz fala, e eu sempre falo, puta, devia ter gravado, esqueci. Que a voz fala, tipo, preste atenção nas saídas de emergência que elas podem estar atrás de você. O cara dá uma pausinha. Ele dá uma pausinha de ouvinte. Eu acho que o cara que gravou é ouvinte do MDM. E eu tô tomando esporro, né, dos ouvintes do MDM, porque eu fiz uma participação lá naquele, no Quem Manda Língua. E eu tô tomando esporro porque eu não estava com a camiseta do MDM. Olha aí. Cobrando isso. Tá certo, esporro. Porra, eu levei a camiseta na Fátima Bernardes, gente. Caralho. Eu tenho que lavar. Não, mas lá no Jovem Nerd é pessoal o negócio. Lá, é. Ah, é. Lá não pode, eles não deixam. Tem outro tá significado lá. Uhum. Não, tem nada, é brincadeira, cara. A gente só se odeia. Só se odeia normal, né? Não tem nada. Normal na internet. Quem não se odeia na internet, né? Até nossos fãs, né, nos odeiam. Nossos até a gente se odeia. Nossos leitores, né, nos odeiam, cara. É, não é? Nossa senhora, cara. Não perdem um podcast, mas... Mas vão derrubar o site. É. Não, mas a quantidade de treta que tem dentro do MDM... Sim, sim. Dentro do MDM também, é. Gente, se vocês soubessem... Falou em treta e vieram com a música do Big Brother. Se vocês soubessem... Ficaria enojado, melhor meme. Tem pessoas que não se suportam mesmo dentro do MDM. Sim, sim. Várias pessoas, eu diria. Mas, o Léo falou que não participa. Inclusive, de pessoas que estão aqui nessa gravação. Gente! eu gosto de todo mundo. Eu gosto de todo mundo que tá aqui. JP não tá aqui, não, né? Eu gosto de todo mundo que tá aqui. Mentira, eu amo o JP também. Mas o MDM, ele tem muitos integrantes, né? Tipo, é meio que nem o Titãs, assim. Tipo, que nem, sei lá, todos os Big Brothers e tal. Então, Titãs, fatalmente. Titãs, banda, né? É mais gente ainda. É. Não, mas os Titãs também da DC também já tiveram muitos integrantes também. Eu acho que se bobear tem até um Ronaldo Tunes no meio ali. Tem uma formação que tem Cyborg, Ronaldo Tunes, Aqualed. É, temos também a Júlia. Oiê, tudo bom? Oi, Júlia. Bom com vocês. E temos o Fiorito cagando, que não voltou até agora. Caralho, brother. Eu quero ver quando que vai voltar. Aí é cocô mesmo, cara. Quando demora... Assim, eu fui descer, filha da puta. Meu interfone tocou lá embaixo pra pegar um negócio. Pô, caralho. O interfone tocou é uma metáfora muito boa pra cagar, né? O interfone tocou. Vocês estão acusando a pessoa errada de cagar. Eu fui atender o interfone. O Léo mandou uma foto do alçapão do banheiro. O que o Léo tá fazendo no banheiro nesse momento? Pense no tamanho desse interfone que o Fiori demorou isso tudo. É, cara. Quando eu falei que atendeu o interfone e viu a mensagem do Léo, né? Porque, afinal de contas, 10 segundos no elevador, tem que fazer uma coisa. Esse lance de conversar aí do tempo, assim, me lembra aquela piadinha do cara. O cara queria, né? Ele falou, pô. Queria chegar essa naquela é menina, mas eu não sei o que eu falo, numa boate, né? O amigo dele falou, não sei, chega, né? Cumprimenta e, puxa, mano, conversa assim, né? Informal, né? Uma coisa assim. Ah, tá. Aí ele tava indo em direção à menina e a menina entrou no banheiro, né? Ele falou, puta, né? Entrou no banheiro. E aí? Falou, não, espera ela aí. Quando ela sair, você conversa. Ah, então tá. Ele ficou esperando, né? Aí passou 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 7, 10, 12... 15 minutos ela saiu. Eu fui aí dando uma cagadinha, né? Porra, vem cá, isso é uma piada, é, cara? Eu vi isso com o roteiro de uma série que o Gregório fez. Denúncia. Cara, clássica essa aí. Caraca, bicho, os caras escamotearam aí a piada no meio do roteiro descaradamente. Ariton Ledo tem direito autoral metade do humor brasileiro. Os Buchas. Não tem os Buchas. Não tem episódio piloto dos Buchas era isso aí. Não tem o um sketch do Porto dos Fundos que é copiado inteirinho de um desenho animado, inclusive? Sim, até sim. Até as pausas, né? Tudo, né? É, cara, é cine. Que horror. Os Buchas não é aquele filme que é com o Tom Cavalcante e o... Esse é Os Parsas. Ah, é Os Parsas. Mas é, já devia se chamar Os Buchas também. Esse filme. A gente tá aqui queimando o Caruso no humor brasileiro, né? Faria mais jus ao filme se chamasse Os Buchas. O MDM é Deep Web, cara. Essas coisas não pegam. Não chega lá, né, Caruso? Não chega lá, não. Que vem de baixo não atinge. Mas estamos aqui hoje para falarmos sobre o novo Batman, né? Que essa altura já deve ter estreado o filme, já. E também sobre os supostos rumores que vazaram aí sobre a fase 4 da Marvel, né? Então é isso e vamos lá. Toca a vinheta aí, DJ. Não tem vinheta porra nenhuma. Não sei. Não tem. Mas então vamos lá. E depois, finalmente, né? Depois de 60 meses, Ana Maria Baiana tem razão e Ben Affleck não é o Batman. Tem que comprar uma camiseta. Ana Maria Baiana was right. Uma hora. Por que Ana Maria Baiana, cara? Não entendi. Que na época que estavam anunciando que talvez o Ben Affleck fosse o Batman, ela soltou um tweet assim falando: olha, gente, eu tenho minhas fontes e afirmo com toda certeza que o Ben Affleck não vai ser o Batman. E aí foi, né? Essa pessoa existe, Ana Maria Baiana? Ela é uma crítica de cinema. Uma crítica de cinema, é. Uma baiana é o sobrenome ou é tipo uma... Não, uma baiana que geográfica. É mesmo ela, sabe? É igual Kátia Cega. Ui! Caralho! O pior de tudo é a galera falando que anunciavam ela assim. Eu falei, não, gente. Lógico que não, né? anunciava assim, o Faustão falava, Kátia Sanga! Eu lembro, né? É! Eita, galera, agora como... Kátia Sanga! Não, né, é Kátia Sanga, não é Kátia Surda. Ela escuta essa porra, cara. Mas vem cá, a gente já sabe quem é o novo Batman? Tô abrindo aqui o Google Image, tem todo mundo como novo Batman. Olha, no podcast de ontem perguntaram quem não ia ser o Batman. Aí o Kid falou, sua mãe não vai ser. E só ela também. Eu falei, o Ben Affleck não vai ser o Batman. Estão botando aqui no Google Image, aponta o Gyllenhaal, aponta o John Draper lá, né? O John Luke Hamm. Jonas disse que queria ser o Batman. Foi o Luke Jonas, sei lá. Eu acho que o John Hamm não vira porque tá velho, né? Ele tem uma cara foda de Batman, ia ser ele o Batman. Ele é mais. Eu acho que ele é mais velho que o Ben Affleck também, né? Mas, sim, cara, o John Hamm não bombou no cinema também. Tanto, cara. Ele é baixinho também, né, cara? Ele é baixinho. Eu não acho que ele tem cara de Batman. Ele não é baixinho. Ah, cara, ele ia ser o Bruce Wayne perfeito. Ele tem cara de Bruce Wayne, mas não tem cara de Batman. Cara de Bruce Wayne, eu concordo. Você bota uma máscara na cara do cara, o cara fica. É, o Michael Keaton parecia o Batman, pô. Mas o Paul Kilmer não parecia o Batman. O importante é ter o queixo do Batman. Exato. Isso é importante. É. Okay. O que John quer dizer Hammond que o melhor tem. Seria o Sawyer, né? De novo. O cara que tem o queixo pra isso. É. Cara, eu gostava do Ben Affleck, viu? Vou falar. Eu não gostava dele. O Ben Affleck não era nem de longe o maior dos problemas daqueles filmes. Também acho que o problema nem era o Ben Affleck. Se fosse um filme bom, teria passado batido, assim, aquela rejeição inicial ao Ben Affleck, assim. Né? É, sem dúvida. O material que deram pra ele. Ah, e um cara que eu acho bom que estão apontando aqui é o pai do Batman, o Jeffrey Dean Morgan, o comediante. Mas também tá velhão já, né, cara? Hollywood, eu acho que tá meio com o mesmo problema das novelas da Globo, né, cara? Só tem galã velho agora, né? Não tem mais uma nova geração aí de... É o Beto Martini com o Batman. Tá na hora de me chamarem aí, né, cara? Globo, escuta aí, cara. O Batman do Zorra, né? Porra, fiz dois Batman já. Eu fiz o do Nolan e o da década de 60. Então, mas agora você não pode mais fazer. Igual o próximo presidente. Você não pode interpretar, entendeu? Mas o que tem de galã novo em Hollywood? Não, por exemplo, porque o Jake Gyllenhaal é do... velho e ele não tem cara de Batman. Caralho, já pensou o Zac Efron de Batman, cara? Mas deixa eu entender uma coisa, o outro filme vai ser com um cara novo, então? Mudou tudo? É, a ideia é essa, né? A ideia é mostrar, cada tipo assim, meio volta 10 mais, anos. É, mais jovem, um Batman mais jovem, né? Jovem. Mas quer dizer que eles vão ignorar. Vai ter passando o Aquaman e a Mulher Maravilha. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Talvez não. Talvez se esse Batman der certo, eles resolvam fazer um novo filme da Liga e ele entre com aquela galera e eles façam de conta que nada aconteceu. Isso acontece na Marvel também, né? Troca de atores, assim. Todo mundo faz de conta que foda-se, né? James Bond troca de ator há, sei lá, 50 anos já. Não, cara, e vai levar uns 10 anos pra ter um filme da Liga, gente. Não fez sucesso o filme da Liga atual. A DC vai ter que espalhar um monte de filme e um dia talvez una outras pessoas. É. Mas a ideia dos caras, eu tava vendo lá pelo que o Matt Reeves falou, é um filme meio noir, né? Com ar assim, né? Noir. Maneiro, hein? E com o Batman detetive, né? Focando mais numa trama detetive. Pô, maneiro. A trilha sonora tá pronta, né? Descobrir as coisas. E eles falam, pelo que falou, vai ter uma galeria de vilões. Tipo, não vai ter um vilão só. Ah, cagou tudo. Sempre deu um certo isso, né? É, o pessoal tá citando muito o Longo Dia das Bruxas, né? Meio como... maneiro. É, tem cara, como né? Como referência, né? E vários vilões, né? Também. É, mas na verdade vai ser o Silêncio. Tem muitos vilões. E você cita o Motoqueiro Fantasma 1, que é um filme bom, assim, com muitos vilões. Nossa, achei que você tava falando sério. Eu percebi que ele não tava falando sério quando ele falou Motoqueiro Fantasma. Mas, cara, fazer Longo Dia das Bruxas num longa é meio impossível, bicho. É o Longa Dia das Bruxas. É o Curto Dia das... Não. Porra, 12? É, 12 mais ou menos, né, cara? Tipo, o filme aí do Aquaman fez isso também. Tipo, usou todos os vilões do Aquaman num filme só. Tem e... dois arcos dos quadrinhos juntos. É, né? E foi, né, cara? Foi dois, não, tem três, mas, cara, né? Você quer Aquamanizar o Batman, cara? Tem o Trent lá, as criaturas do fosso, né? Os abissais. É, que é o primeiro encadernado do Aquaman. O segundo Não, e tem ainda o lance dele com a Raia Negra, né, cara? Tipo, tem três, né? Não, mas é que nos quadrinhos, se você pegar, são os dois encadernados do Ivan com o Geoff Johns, que é o primeiro, que é o The Trent, e aquele O Trono de Atlantis. Aí eles pegaram os dois e achataram. São bons pra caralho, né, porra? Geoff Johns. Mas eles achataram os dois num filme que normalmente não funciona. Eu, particularmente, achei até que saíram muito bem sucedidos pra juntar dois arcos num negócio só. É uma correria, né? O filme, assim, também. Né? Mas é diferente do Batman, né, cara? Você fazer um filme de. Porque, assim, uma coisa é um filme de ação que é. Vamos correndo. Né? É, que não tem explicação. Outra coisa é fazer um filme de detetive com todos esses vilões em 2 horas e blá, vai ficar difícil. É, eles deviam, sei lá, reaproveitar. Dá pra fazer. Mas vocês acreditam que a Warner consegue? Eu não acredito. Não, agora tudo mudou. Agora. Se botar na minha mão, eu escrevo esse roteiro, mas a Warner não consegue. Mas o roteiro do Batman não é muito difícil, cara. É só eles pegarem, sei lá, um roteiro aí do do gibi, bicho. Do Jason Bourne, que flopou, tira o Jason Bourne, põe o Batman. Mais acertado, hein? Rapaz, não precisa nem isso, cara. Coloca uma roupinha de Batman no Matt Damon no Jason Bourne e já virou o Batman. Já tá ótimo. Não, coloca o Matt Damon de Batman. Aí já resolve tudo. Mas Matt ele Damon. Não vai querer. Ih, isso quer dizer que Mark Wahlberg vai ser o Batman. Ele não vai querer se vestir de Batman, vai se vestir de mulher do cu. Vai passar uma noite com o Batman. Mas aposto que se botasse lá o Mark Wahlberg pra, como se fosse candidato a Batman, ia ter muita gente do site do Bazingueira aí, Facebook, falando que, nossa, sempre foda, gostei. É isso aí, agora sim, tal, né? Depois de Transformers e aquele filme do Shyamalan. Tá, eu gosto do Mark Wahlberg, cara. Que isso. Ótimas propagandas de cueca. Desde aquele filme com o Will Ferrell que começa com o Samuel Jackson, The Rock pulando do prédio. The Other Guys. É. Eu tô mudo? O que tá acontecendo? Não, é só que tá todo mundo ignorando mesmo. Sabe? Então? Eu tô ouvindo você falando, mas mais nada. Eu tô gritando os outros caras. Vocês viram o filme lá do... Vocês viram o filme lá do O Contador, o Ben Affleck? Eu vi. Não, mas eles falaram que é o Batman sem ser. Exato, é um filme meio do Batman ali. Acho que o Marcos que assistiu, a gente até comentou sobre isso, né? Pô, vou ver isso aí. É um Batman autista, inclusive. Que é, mais... exato. É. Que faz sentido também, né? Que o Batman tem que ser meio autista, assim, né? Pra ter aquele foco que ele tem, né, cara? Mas é um filme, assim, que tem uma trama que eu diria que não faz muito sentido, né? Porque eu acho que uma empresa que é corrupta não contrataria, né, um cara, um contador, pra descobrir, né, a treta que eles mesmos fizeram, né? Aquilo ficou meio jegue, assim, né? Na trama. A história é meio ruim. No geral, assim. Mas as cenas de ação são boas e tipo, botar o Justiceiro como irmão do Ben Affleck não fez muito sentido. É, foi muita coincidência, né, cara? Os dois irmãos serem. Uhum. Tinha uma propaganda, se não me engano, era do Batman Arkham Knight, que era tipo assim, a cara dele, do Bruce Wayne garoto, quando os pais morriam, e ele fica meio sem expressão, assim. E aí ele começa a trocar o rosto dele como se ele fosse envelhecendo, tipo, ele apanhando no colégio, assim, moleque. Não sei se vocês lembram desse vídeo, eu vou até procurar aqui. E aí, só que fica tipo a cara dele, tipo assim, os pais morreram, ele deu aquela surtada, assim, sabe? É bem essa vibe, assim. Ele perdeu a expressão, assim. É, ele fica com uma cara do tipo, foda-se, sabe? Tá acontecendo um monte de coisa ao redor dele, ele vai só trocando o rosto. Vou até procurar aqui pra mandar pra vocês. É, gente, eu não queria falar pra vocês, mas o Coringa tem razão. O Batman é louco também. Ele devia estar no azar junto com o resto da galera, né? Mas... Bicho, o cara tem todo o dinheiro do mundo. Ele resolve os problemas vestindo a roupa de um cego e batendo nas pessoas. É claro que é louco. É o Luciano Huck que sai de noite batendo em negrinhos. Porque é votos marginais. Não, é sério. É, na cabeça dele, são marginais. Vai na cabeça do... Mas na realidade, vai saber o que é esse Batman. Vai confiar no Luciano Huck. Você confia no Luciano Huck pra dizer quem é bandido e quem é... Eu não confio. O Luciano Huck não é o Batman, ele é o Homem de Ferro, não é? Também. Não, não, depende. Ah, depende do nível. Que confusão, né? Eu entendi. O Huck é o Homem de Ferro. Ai, fode a cabeça de caralho, mundo. Desculpa, Caruso. Agora que eu tô... Essa cronologia da Marvel tá uma bagunça. Não, não, tipo, porra, desculpa, cara, eu tô geral. O quê? Ah, não, não deve ser legal, assim, ah, falando do Luciano Huck, aí, sai no fã, TV Fama, sei lá, Fernando Caruso. Que fama, Luciano Huck, isso. Melhor evitar, né? É, tô vendo que vai dar trabalho aí de ser no podcast, viu? É. Por que que não tá ao vivo isso? Ainda bem, viu, que a gente... Por quê? Nova disso. Depois ele pergunta, por que que não faz live? Aí, ó, tá vendo? Isso, mas nem começou a falar de política ainda, né, cara? O famoso silêncio total, tá ligado? Será que ele foi cagar também? Também não, seus filha da puta. Desculpa, Caruso. Mas voltando pro filme do Batman. Batman Noir, detetive... E com... Ah, outra também, eu acho que a classificação indicativa parece que vai ser mais alta também, né? O planejamento dos caras é isso, né? O filme adulto, né? Batman, né? E aí eu não sei também se essa ideia do Matt Reeves talvez seja ligar... Ih, ó, até saiu, cara. Caralho. Desculpa, gente. Realmente. Caraca, você derrubou um global, meu. É. Se a ideia talvez seja coligar aí com o... Pera, ele falou no grupo. No surubão. O que foi? Caralho. Eles têm ouvidos. É... E narizes também, né? É. Ele cheirou a conspiração. Ai, meu Deus. Mas o que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Se esse filme novo do Batman aí coligue com o Coringa, né? Do Joaquim Fênix também, né, cara? Mas será que vai? Não sei, né, cara? Vai aparecer o Batman no filme do Coringa? A DC agora é uma grande incógnita, né, cara? A gente não sabe. Eles vão ter dois Coringas na cronologia, porque eu acho que o Coringa do Jared Leto, eu acho que continua na cronologia no filme das Aves de Rapina aí, né, cara? Que vai ter a Arlequina, né, tal. Então, não sei. Que zona, né, cara? Não, e eles não sabem o que eles vão fazer, cara. Provavelmente tem uns três chefes aí nessa merda. É, eu acho que eles vão fazer assim, ó. Se o filme da Aves de Rapina der certo, e a galera, tipo assim, quiser o Coringa do Jared Leto pra fazer parte, aí eles vão continuar com o Coringa do Jared Leto. Se o filme do Joaquin Phoenix der certo com o Coringa do Joaquin Phoenix, eu acho que aí eles vão investir no outro Coringa, entende? Eu acho que eles estão meio assim, estão jogando, né? Estão aí com as fichas um pouquinho em cada número aí, e o que der, eles seguem ali. Se os dois derem certo, você vai ter dois Coringa no cinema, eles não estão nem aí com nada, velho. Pensou, cara? Aí os dois vão brigar por causa da Arlequina. Ué, no Gibi tem três, assim, porra. É, ok. Ih, rapaz, olha, dois Caruso na conversa. Cara, é isso que eu tô falando, tem dois Caruso aqui, esse podcast continua existindo. Caralho, brother, o que tá acontecendo? Caruso, é... Um deles, deve ser, o Luciano Huck. Ganhei. Acabou de rolar uma mini saga do Caruso aqui, tipo, Maximum Caruso. Caruso no Caruso Verso. Mas então, isso que a gente tá falando, tipo, uma coisa também que eu vejo nesse filme do Coringa do Joaquim Fênix é Phoenix. É que não é bem o Coringa, né, cara? Tipo, é um Coringa que não faz menção a Batman, né? Que não. sei lá, cara. É um. Eu já então, vi isso que eu queria saber. Ele não vai estar no filme. Com uma teoria maluca de. É, vai ser tipo o Venom, né? Que não tem Homem-Aranha, né? Que não tem porra nenhuma. Cara, né? Mas vem cá. Vocês concordam que o Joaquin Phoenix tá, tipo, bem sombrio, né? Então, esse sim. Pode ser o Dark Phoenix que vale. Era melhor ter continuado. Volta, Luciano Huck, né? Tenta chamar o outro Caruso. Mas então, é o que ele tava falando, Caruso. É meio que uma incógnita, né? A gente não sabe aí o que vai rolar aí com esses filmes aí, né? Porque, como a gente tava falando, tem o filme da Aves de Rapina, né? Que a Arlequina continua, né, nesse universo, né? E provavelmente o Coringa do Jared Leto, né? Eu não sei se ele rodou da cronologia ou não, né? Mas... É, um lance que, assim, personagem... a gente tem... Se você considerar que esse universo cinematográfico da DC surge no Man of Steel, a gente não sabe o que esperar desde então. Todo filme a gente não sabe o que... Não tem um padrão, assim. É, e isso aí a gente sabe que rodou, né? Tipo, eu acho que até o Cavill mesmo já vazou, né? Não vai mais ser o... Não vai? E o... Assim como o Batman. Mas isso que eu tava falando. Mas outras coisas continuam, né? Tipo, o Aquaman continua, a Mulher Maravilha continua. É... Então você acha que essa galera vai contracenar com o novo Batman e com o novo Superman? Cara, se der certo os filmes, eu acho que sim, viu? Eu acho que eles vão inserir a galera aí. Nossa, cara, que zona. Ó, colei no chat aí o trailer que eu falei do Batman, do jogo lá, que ele fica autista. Eu lembro desse trailer. E... Mas enfim, o que vocês acham das ideias aí? Eu quero ver ideias de vocês aí. O que vocês acham? Ideia. O que vocês acham que deveria ser feito? Pro novo Batman? O que vocês queriam ver? Cara, eu queria ver. Eu queria ver o Longo Dia das Bruxas feito. Ipsilites e o ano 1 feito também, assim, uma adaptação fiel que nem o. Cinco o filmes. O primeiro Sin City foi. Longo Dia das Bruxas, em 5 filmes ia ter que ser. Igual o Sin City foi? Sério? Não, igual o Sin City não no sentido visual, né? No sentido de fidelidade, assim. Nossa. O Batman ano 1, tipo, como se fosse uma porra de um filme dos anos 80, assim. Uhum. Paradão. O doido é que o Longo Dia das Bruxas, pra mim, tem muito cara de uma coisa do Tim Burton, assim, saca? O massa não ia ser um Batman com cara de Batman, o massa ia ser um cara tipo aquele vilão das Panteras, o pai do Marty McFly, saca? O cara todo bizarro. Ele daria um ótimo Coringa, inclusive, diga-se de passagem. Então, é mesmo. Um ótimo Coringa, mas eu acho que ele ia ser um massa Batman no Longo Dia das Bruxas, sabe? Um cara esguio, esquisito. É aquele ator, ele parou no tempo, aquele cara, né? Tem 30 anos que ele tá exatamente com a mesma... Foi uma parada que eu queria ótimo ver, cara. Tem 15 anos que eu não vejo ele, então... Mas ele é o ator perfeito pra fazer Viagem no Tempo. Ele lá no Martin McFly faz o cara jovem e o pai velho depois. Aí naquele... Mas só não é porque o cara é problemático, né? Aquele filme da banheira. Aquele filme da banheira do... Time Machine. Ele deixou de existir no segundo filme porque ele entendeu que ele era um personagem intrínseco pra trama, e aí ele pediu um salário surreal, que vocês vão ter que me pagar, porque faz parte da história. Aí tiraram ele. Filmaram ele de cabeça pra baixo. Não, e aí, a partir daí, o Michael J. Fox passa a fazer os parentes envelhecidos, né, ou novos, ou não sei o que, deixa de ser igual o Ed Murphy. Não, se você parar pra pensar, cara, ele volta no tempo, e aí ele encontra a mãe dele com o pai dele. Né? E aí ele volta mais um tempo e encontra a mãe dele com ele. Tipo, não, era pra ser o pai dele. Eu entendi o que você tá falando. É só no 3 que muda, cara. Mas então, o 3 é o que volta mais no tempo, né? O 2 é o que volta no tempo. O 2 vai pro futuro. O 3 é o no Velho Oeste. Isso. Então, mas eu tô falando. O Michael J. Fox tá fazendo o papel que era pra ser. Do ator não, que faz o pai dele. Não. O pai dele ainda era outro ator, só lembra que ele tá. Eu acho que entendi o que você falou. Que acontece. É, tá pensando no Eric Stoltz. Não é isso, não. Gente. Não. Ele tá falando aquela lógica. A atriz da mãe continua a mesma, mas o ator que faz os pais dele são sempre ele, entendeu? Não, mas não é. Não é ele, gente. Mas, no gente, futuro, o pai dele tá filmado de cabeça pra baixo. É, ele tá lá. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Não. O casal é. A mãe dele, que é a atriz, a mulher lá da série dos gatos. Lea Thompson. Lea Thompson. E o ator que faz o pai dele, correto? Aham. Você viaja no tempo, teoricamente, era pra você ver versões desse casal, já que você tá usando pra fazer a ancestral da mãe, essa atriz, entendeu? Ah, sim, entendi. Teoricamente, você ia ter os que ver esse casal. Os ancestrais não são o pai dele, são eles. Exatamente. Foi o que eu acabei de explicar, não foi? Obrigado. Mas aí é no 3, né, que você tá falando, né? Sim! Uhum. No 3 que eu falei, por isso que eu falei, volta mais no tempo. Ah, mas o filho dele é igual a ele, a filha dele é igual a ele, né? Todo mundo é igual a ele. Começa a rolar uma cagada aí na parada. O Honest Trader que fala que tem a piscina genética é tão rasa que, tipo, eles têm a mesma cara por gerações sem fim, assim. Cara, não é piscina, mas ok. Vamos... Ah, eu não sei traduzir, pô. Gene pool, né? Você quer dizer? É. Mas por que a gente tá falando sobre isso em vez de estar falando sobre o Batman? Por causa do pai do Batman, McFly, que daria um bom Batman. Ele queria comer a mãe dele, é isso. Se ele viajar no tempo, ele é o Mama Boy. É porque vocês viram, não é isso, vocês viram. Isso seria maneiro, hein? Vocês viram a mãe. Não seria. Mas na verdade, tinha que ser a tia do Batman. Mas é meio que seria maneiro. Dramas de filme clássicos que você substitui o protagonista pelo Batman. Tipo, De Volta ao Futuro. Tipo, Back to the Future. Oh, mas ia resolver tudo em 5 minutos. Mas pior, né? Mas aí você coloca ele salvando a mãe, aí a mãe quer dar pra ele. Assim, engraçadão isso, cara. Estrelando. Não, isso não é engraçado. Não. Estrelando Jason Bateman, né? Que é o Batman. Mas sobre o lance do De Volta ao Futuro, assim, eu acho muito foda isso. Que, no final do primeiro filme lá, que o Dr. Dr. Brown volta e fala, ah, vamos, não sei o quê, né? Aí a menina fala, ah, e eu? Não, você também tem que vir, é importante. Putz, estragou tudo. Aí no segundo filme, né, ele dorme, desmaia a menina e deixa ela lá, largada num beco. Do tipo, é, nossa. Mas ela não era importante. Não, eu falei aquilo só pra, né? Só pra... Cara, é muito essa cena coisa. É Rick e Morty total, né? É muita sacanagem com a atriz, né? E até muda, né, cara? Entra a Elizabeth Shue, né? Que era uma atriz até conhecidinha, assim, na época, né? Roda a outra. Deixam ela lá, desmaiada. Por que tiraram a outra? Ela pediu grana também ou foi? Não sei, cara. Aí, tá vendo? Mudou a namorada dele e ninguém percebeu, nem ele não percebeu que era outra. Eu não sabia até agora que vocês estão falando que tinha mudado. É porque ele alterou o tempo. Sério, cara? É. Eu não sabia, não. Que mudou a namorada, a atriz dela? Eu não. E eu já assisti o filme, tipo, de uma vez só, os três, assim. Caraca. Algumas vezes. Todo mundo é racista de volta pro muda. Por isso que o pessoal fala que eu sou racista, os brancos é tudo igual, tá louco. Mas quando muda a atriz, eles refilmam as cenas finais da outra atriz com a Elizabeth Shue. E aí no início do 2. No início do 2 você revê aquelas cenas com a Elizabeth Shue. É meio. É igual o segundo filme do Hulk, né? Que fizeram com a. Esqueci o nome dela. Qual se importa? Não, foi isso ou foi o contrário? Não lembro. Mas vem cá, voltando ao Batman, uma coisa que eu queria. Uma coisa que eu queria ver que ainda não vi na vida nos filmes dos anos 80 até hoje é uniforme de pano no Batman. Pelo menos um momento, assim. Ah, o Ben Affleck era meio, né, aqui de. Era de pano? Saco de estopa, assim, né? Era meio lona, né? Meio. Eu acho que isso não vai acontecer, velho. Nenhum filme de herói hoje em dia tá usando pano. Não tá, mas assim, tipo, um primeiro momento, entendeu? Tipo, se você faz o ano 1, entendeu? Porra, só pros fãs, vai. Botar um uniforme cinza com o símbolo sem elipse, classicão, assim, sabe? Eu acho que ele podia usar um uniforme, tipo, não tecido, mas tipo uma lona. Como é no próprio jogo do primeiro jogo do Batman, acho que é o. Não, na verdade é o que é o Flashback, né? O Origins. Mas ele usa uma roupa que não é uma armadura, é como se fosse uma lona, né? Tipo. Cara, esse último Batman foi isso que aconteceu, esse Batman do Affleck aí. Tá, assim, é aquele textura de bola de basquete. Meio tecido, assim, né? Meio. Não, realmente, tem razão. Mas não é, né, o tecidão. Eu queria ver pelo menos uns 5 minutinhos disso aí. Não, mas ver lycra, né? É tipo. Muito jegue, cara. É só você lembrar do Capitão América no Vingadores. Vingadores, cara. É muito feio, cara, aquele tipo de uniforme. Talvez no escuro, assim, talvez engane, né? Tipo, dê pra dar uma garibada ali, né? Mas, tipo, porra... Quando o filme é de dia, assim, tudo claro, fica muito jegue, cara. Mas, porra, tu vai fazer Batman de dia, tudo claro, já começou errado. É verdade. Ué, no filme da Liga, do ele Nona. Tá lá lutando, de dia lutando lá de boa. É, deu certo pra caralho. Mas é isso, cara. O Batman não... ferramentas abertas, hein? Não pode escolher horário, não, cara. Ele tem que ir onde o crime tá, não importa o horário. O crime não dorme, exatamente. Porque já pensou, cara, se você fosse bandido em Gotham, o que você ia fazer? Você ia roubar de dia, cara. É, óbvio. Né? Quem é você? Eu sou o Dayman. Tipo... passarinho, né? É, Sunshine Joe. Né? Tipo assim. Mas e vocês? E você, André? O que você queria ver do Batman? Porra, eu queria ver um ator novo, na verdade. Porque novo, é pra... novo de jovem? Idade? Jovem. Ah, pode ser um queria cara... Ver o Zac Efron. Queria ver o Zac Efron de Batman. Não, se bobear, pode ser, mas eu não queria. Sabe, eu não queria Jake Gyllenhaal ou John Hamm. Ah, não, tipo assim, você não, tá não. Trocando 6 por meia dúzia, porra. É, só pra ter durar... um Batman jovem, um meio. Um filme meio, né? É. Eita. Alô? Todo mundo escalou ao mesmo tempo, que raro. Mas o pessoal tá ouvindo os outros e o pessoal reclamando. Não, todo mundo concordou e parou, então é um sinal que foi uma opinião boa. Mas realmente falta nome pra gente, né, dizer atores novos. É, eu não conheço atores novos. Tem, sei lá, o filho do Clint Eastwood, que nunca deu certo na vida. É, pois é. Eu tô falando, a gente tem que assistir esse filme com jovens, tipo Maze Runner, esses filmes. É, não, mas eu tô te falando, exatamente isso. Mano. Você tem de galã, tem moleque do jogador número 1 lá, que faz o Ciclope, que eu acho uma puta merda, não. Daqui a pouco eu vou botar o cara que faz o Fera, que tá em todos os filmes. Mas tá botado. Caralho, porque Holt. Não, ele tá em todos os filmes, cara. Eu vi a favorita. Nicholas Holt, ele tá cotado. Ele tá cotado pra ser o 007, pra ser todo mundo. Que isso? 007. Não, pode. Ah, ele tem cara de Coringa, ele não tem cara de Batman. Não bota esse cara. É, que não tá de um Coringa ruim, não, é verdade. Ele tem uma carinha de Coringa mesmo. Na moral, tipo assim, eu não sei do que aconteceu que no mundo acharam que esse cara era galã, velho. Mas tem cara quadrada, ele não tem cara de Coringa, não, pô. Não, mas ele tem um queixo meio fino, assim, ele ainda tem uma. Ele e o cara do Legião lá. Que é dois caras que estão em todos os filmes. Não, Legião? O Legião? Renato Russo? Seriado. Ah, não, sei quem. Renato Russo é ótimo. Tá falando do cara que. Ele fez a Bela Fera. Fera, ele mesmo. E aquele maluquinho do Dawson's Creek, o amiguinho do Dawson's Creek? Nossa, eu achei que estava bom. Tem 80 anos. Nossa, mas ele tá falando meio velho, né? De novo, né? De Dawson's Creek. Mas eu tô falando pra vocês, o Nick Jonas disse que queria ser o Batman e ele já zoou. Mas ele é galã novinho, cara. Quem é o Nick Jonas? Jonas Brothers. É, ele fez o esse novo com The Rock lá, o Jumanji novo com The Rock. Ele mandou bem? Cara, ele faz um papel meio whatever, assim. Qual deles que ele é, no Jumanji? Ele é o cara que tá preso lá no jogo há um tempão. Ah, não. Caralho, mas ele é muito... Não assistia, eu não assistia até aí. É o piloto. Tá outro filme do The Rock na selva. Exato, não, The Rock usando o cap e lutando contra bicho gigante. Eu assisti até a parte que o gordinho lá, como é que é o nome dele? Jack Black. O Jack Black morre e aí volta. E aí descobrem que eles têm... Cara, esse filme... Sabe o que é tirado, assim, cara? Né? Botaram o Casey Affleck pra fazer o Batman. Putz, velho, não. Ah, caralho. Ia ser o Batman jovem e o Batman velho ao mesmo tempo, cara. Deu bem Affleck e o Casey Affleck. Ia ser esse cara não é o que tem treta, que tinha que ter sido esquecido e ninguém esqueceu e ganhou prêmio, caramba? É, ganhou um Oscar no auge da treta. Você não tá entendendo. Nossa. Ele tava acusado, tudo acusado, ó, suspeita. Suspeita de quem? De estupro e tal, né? Caralho, sério? De abuso dele. É. Uma menina da produção, puta. Pelo que eu lembro, não era atriz nem nada, mas era a galera da produção. E, aliás, o que, é que foi feito? Nada. Liberaram ele? Falaram, de boa. Não sei o que aconteceu, assim. Não sei. É, eu também não sei, eu não lembro. Ele pediu adiamento do processo pra verificar o fórum, né? Se foi privilegiado. Essas táticas. Apesar que lá nos Estados Unidos é comum os caras fazem aqueles acordos meio que na surdina, né? E ninguém fala mais sobre o assunto, né? Demole foi isso que aconteceu mesmo. Aí eu acho engraçado que os caras falam que lá nos Estados Unidos, às vezes até o cara nem é culpado, mas prefere fazer o acordo justamente pra imprensa, pra imprensa não ficar. Que é normal você não ser culpado e você aceitar. Fazer é, mas é. Eu também acho estranho isso, mas. Né? Não, se o cara fala assim, ó, você pode pegar aí 6 meses de semi-aberta ou perigar pegar 10 anos na fechada de segurança máxima. Não, não, você não tá entendendo, André. É assim, o cara fala, não, nem chega a isso. Não chega aí a julgamento. Os caras chegam e fazem um acordo. Antes, é, um acordo de paga, indeniza a vítima e ela retira. Ah, tá falando nesses casos. É porque o negócio do acordo, porque, pra quem sou... é pobre, é uma merda, geralmente. Eu sou inocente, mas eu vou pagar mesmo assim pra não ter problemas, né? Pra justiça e tal. Né? Tipo o Michael Jackson. É. O Michael Jackson tem gente que jura até hoje. Que ele... Não fez fazendo nada. Só dormia pelado com criança. Ué, o David Chappelle defende que... Ele se sentiu uma criança também, né? Então não tem. Era tudo inocente. Ele sentiu consensual. Uma criança? Consensual. Caralho, esse programa tá muito errado. Tá, vamos falar do Batman. Vamos falar do Batman. Então, vamos voltar pro Batman. Vou falar do Batman, que também gosta de dormir com criança. Pior que tem, hein, cara. Tem quadrinhos dele dos anos 50. Mostra ele e o Robin dormindo na mesma cama, cara. Mas até aí o Zé Comé e o Catatau também, né? O Zé Comé e o Catatau também dormiam na mesma cama. Mas o Catatau era baixinho, ele não era jovem. aí pode. Não, ele era criança, o Catatau. Ele não era igual o Barney, que era só um adulto pequeno. Não, o urso não tem essa. Depois do primeiro cio, tava valendo. E é estranho, né, cara, que nos Flintstones, né, os casais dormiam em camas separadas, né, cara? É que na época, né? Cara, mas eu tive lá na Bélgica, era relativamente normal os casais terem... Dependendo de onde você tá, né? Tem uma cama pra cada um. Dependendo de como eles se odeiam, a quantidade que eles se odeiam... Por um segundo eu pensei que o André ia dizer, eu fui na Bélgica e é comum dois homens dormirem. Mas eu acho que tem mais comum. E é comum os casais dormirem em cama separada. Minha mulher me falou isso, que é super comum. Ela tá tentando te convencer, cara. Dormir com outras pessoas em cama separada. É. Com endereços diferentes. Você mora em outro CEP. Inclusive falou que o que há de mais moderno é a pessoa nem se falar. Ai, ai. Mas sobre o Batman, né? Voltando para o cara. Cara, me impressiona isso, cara, que até hoje a gente nunca tinha visto esse lado detetive do Batman. Eu sei que todo mundo fala, ai, tem sim, que o Batman do Nolan fez engenharia reversa na bala, numa cena que não faz, não faz sentido nenhum ele reconstruir aquela bala, né, e conseguir recuperar impressões digitais, né, na bala, né, eu não sei como que ele conseguiu fazer isso. Mas, não, gente, aquilo não é algo detetivesco. A gente tá falando de outras coisas. Eu até acho que é mandar, porque ele precisa descobrir coisas, né? Ir pra lugares e a partir da famosa cena do Batman no escuro com a lanterninha, né? Procurando pistas. Digitar no supercomputador. Não, o supercomputador eu acho que já é a roubalheira, entendeu? Eu queria ver o Batman detetive mesmo. Sabe uma coisa que a gente nunca viu, nem nos quadrinhos, uma utilização bacana do cinto de utilidade, assim. Tipo, um quadrinho que contasse o que o Batman decide colocar no cinto em cada aventura e por quê, sabe? Mas ele tem cara de sketch de comédia, é isso, não? Bota escudo. Isso ia ser bom, hein, cara? Do tipo, rápido, Batman, use a chave mestra. Putz, não trouxe hoje, Robin. Sério, né? Não, ele mexe assim e fala, não tá aqui. Quem mexeu no meu cinto? Eu imaginei que a gente ia ter uma porta, né, que precisasse abrir e tal. Né? Pra entrar. Mas o lance do Batman na outra calça. O lance do Batman é esse, é por isso que ele é o foda. Ele sempre sabe o que levar, tal, né, o que vai aparecer. Cara, e tem muito tempo que ele não tira porra nenhuma desse cinto. Tem muito tempo, cara. Ele leva bate repelente de tubarão também. Ele só dá porrada, né, agora. Só resolve tudo na porrada. Não, e aí tem lente com implante eletrônico, capuz que atira gás, o cara é 4, mas o cinto mesmo, porra nenhuma. É que o cinto tá super demodê agora, não sei se você sabe, né? Que ele isso, voltou, cara? Pochete voltou, bicho. Pochete voltou. Suspensório de utilidade, ele voltou. Quantos dólares será, né? Batman de utilidade. O Batman fazer, hipster. Fazer o outfit, né? O Batman fazendo o outfit. A barba saindo pra fora da máscara do Batman. E dançando no vídeo, igual o gordinho do outfit. Nossa, cara. Óculos de aro grosso por fora da máscara. Um cachecol, né, de morceguinho. Mas tem que dar falando, cara. Você agora vai fazer esse sketch do Batman aí. Tô fazendo agora. Porque não é difícil, né, cara, um filme assim com uma trama de espionagem e de investigação, né? A gente vê um monte aí sendo lançado, né, cara? Aquilo que eu falei, é o Batman. Pô, sabe quem é o Batman perfeito nesse sentido em termos de roteiro? É aquele Jack Reacher. Do Tom Cruise? Do Tom Cruise, é. Ah, que é mas tipo... Mas o Tom Cruise... É impossível, Batman. É inumanamente impossível aquela porra daquele. Humanamente impossível, quer dizer... Inumanamente impossível é o raio negro, né? Inumanamente impossível, acho que anula, né? Eu acho que se fosse assim, se a gente for levar em consideração esse Batman que tá sendo mostrado hoje em dia, né? Que é os filmes meio que do Liam Neeson, né, cara? Que a investigação dele é na base da porrada, né? De pegar uma pessoa, obrigar a pessoa a falar. Bate até ela falar. É, e aí seguir adiante, né, cara? Pra próxima... Vocês acham que o filme vai chegar, no fim das contas, no ar? Tipo, eu quero dizer assim, porque o Matt Reeves tá falando pra caralho, mas no início do Doutor Estranho também diziam que vai ser um filme de terror e não vai ser um filme de origem. Mas eu acho que no ar, quando eles dizem, filho, é só, tipo assim, noite e chuvosa. Ok. Entendi. E vai aparecer uma femme fatale que vai... não, cara, e o filme tá previsto pra o quê? 2021, é isso? 2020? 2022? 25 de julho de 2020, não é isso? Cara... Vai mudar tudo até lá. Esse cara não vai ser mais o diretor. Não vai ter. Vai mudar tudo. O que mais que fez? O final vai ser o filme do Robin. Esse diretor tem feriado com um galã novo. Pô, a nova franquia aí do Planeta dos Macacos, cara, é dele. Ah, é dele? Só. Ele é um diretor competente, sim, né? É. O que tem de série com um galã novo hoje em dia? Mas série não. É difícil você tirar da série e botar no cinema, porque essas coisas não, nem sempre conversam. Porque o cara não volta nunca mais. Cara, Lost. O cara do Jon Snow daria um bom Batman novo? Ele não seria bom nada, cara. Talvez o irmão dele lá, que morreu no Casamento do Vermelho, e que fez uma série aí de. O guarda-costa lá. É. Eu não curti muito, não. Achei meio fraquinho. Mas esse cara tem 30 centímetros de altura, porra. Tem que botar alguém intimidador pra ser o. Michael Keaton tá aí pra isso. Olha, até o Malandrox viu que não vale a pena. Esse não é o meu Batman, né? Não, eu já vi que vai dar merda isso aí, capitão. Você viu a série lá do. Do. Ai, esqueci o nome do personagem. É do Bodyguard, não é isso? Guarda-Costa. Cara, eu não achei a série ruim, não, cara. Eu não achei ruim a série, não. Eu achei até tensa pra caralho. Ela é. Sim. É que sabe quando. É a hora que ele se envolve lá com a. É, não, isso. Gente, falei, não, isso daí não tem nada a ver. Pra que colocar esse envolvimento? Eles podiam ter se envolvido, mas com outros personagens. Só um pouquinho, do que vocês estão falando? Isso é uma série. Essa série, guarda-costa. Netflix. Tem uma série do Netflix que tem o sósia do Jon Snow lá, aquela The Sinner, a primeira temporada, o marido da protagonista. É verdade. É igualzinho o Jon Snow. É mesmo, total. Tô ligado, assim. Mas esse cara aí, do irmão do Jon Snow, ele tem meio que. Ele tem uma cara meio de assustado, assim, né? Aquele olhão. Parece que ele tá sempre assustado o tempo todo, assim. Eu vou te falar que eu não acho que ele daria um mau Batman, não, cara. Ele teria que trabalhar aquele olhar, entendeu? O irmão do Jon Snow. Tem que trabalhar esse olhar, viu? Fazer aí. É o diretor de atores, né? Preparação de elenco. Imagina, cara, ele fica. Tipo, qualquer coisa ele arregala aquele olho e faz aquela cara meio de medo. Assim. tá, né? É tipo quando a pessoa fala do John Cena ser o Capitão América. Eu falo, gente, o John Cena tem cara de choro, cara. Ele fica com aquela cara de choro o tempo todo. Imagina o Capitão América chorando, né? Ninguém vai respeitar um Capitão América. Eu tô pensando no Jeff Goldblum, naquele episódio do Friends que ele vai ensinar o Joey a atuar. Você tem que ser menos vertical, e aí ele começa a se entortar, né? Ele vai entortando. Ele tá outra legal é quando já, né? O ator, quando é o Gary Oldman, que o cara cospe quando que fala. E ele fala que aquilo é comum no mercado de atores. Nossa, cara, só quanto mais você coste, mais. E tipo assim, que é meio que uma posição, né? Pra você se impor como ator assim na cena, você tem que falar cuspindo no outro, né? Aí, ó, o Joey pra ser o Batman. Eu vi o Joey há pouco tempo, ó. Não sei se tá brincando, acho que funciona, hein? Não, olha, isso, olha, cara. Cara, esse ele não muda, futuro, né? Aquele eu, velho. Eu vendo aquele reality de carro lá que ele faz, que ele apresenta. Como é que é o nome? É ele Top tem um Gear. Não, esse carro. É o Seinfeld, cara. Top Gear. Comida assim com a Gary Coffin. Não, o Joey faz um, que é o Top Gear, que são três. É ele. Um cara que é piloto mesmo e um outro cara que é... Eu não sabia que era com ele, é um negócio da Amazon, né? É uma das versões do Top Gear é com ele, não é com aquele elenco inglês que foi mandado embora, não, foi racismo. Tem uma versão que é com ele, eu não sei se é a versão americana, não sei. E aí, cara, ele sendo ele lá, ele é o Joey, cara. Tipo, entendi. Porra, ele não sai. Eu não sei se é velho, mas ele fica bem de Batman, porque eu acho que ele tá envelhecido pra série. O cara tá fazendo o Capitão Pike no Star Trek Discovery. Ah, velho, velho. Muito velho. Velho. Velho. Quem, eu não sei também. Ele é meio loiro também, né? Não, ele tá grisalho na série. Ah, mas isso aí pinta cabelo, né, cara? Age pra cabeça. O John Cryer agora virou o Lex Luthor no seriado lá. Eu lembro do... Lembra quando que o... Como é que é o nome lá? O Cavaleiro Solitário? Armie Hammer? Armie Hammer, É, ele era o. Ele ia ser o Batman do George Miller, né, cara? É, aquele maluco lá tem, tipo, aquele cara. Aquele cara bonitão, né? Eu não sei, mas eu acho que de tanto ver ele em papéis, assim, meio de cara bonzinho, assim, né, cara? Você. Sei lá, não vejo ele com cara de Batman, assim. O cara que fez o Inumano, se não fosse horroroso, que fez o Raio Negro, ele tem um physique de. Mas é o cara que faz o Capitão Pike. É, o Pike, é. É ele? Ele tá bem fazendo, cara, aquele fazendo Raio Negro, meu Deus do céu, cara. Mas parece ele tá ator bem, de péssima, tipo, de Pike, péssima tá. Qualidade. É ele mesmo. Tá mal como Pike. Caralho, você não viu no Mano, não, 5 horas? Não, não vi. Mas, gente, em geral, quando vocês falam que a parada é palha, eu não vou ver, meu. Desculpa. Pra que vocês acham que serve vocês? Ah, maior erro seu, bom. Hein? 5 horas. O MTV não fala que nada é bom, você não deve ver nada. Não, mas eu lembro que vocês falaram que o Homem-Aranha, o Homem-Aranha mais recente lá, não a animação. Como é que é o Homecoming? Vocês falaram que era ruim e aquele eu gostei. Mas fora isso, em geral, quando todo mundo mete o pau, velho. Inumanos, eu acho que é maneiro você ver, cara. Não, não tem certeza? A gente não falou que é ruim. Inumanos é ruim num grau que eu acho que você. Inumanos não é só. Dá ruim, volta. Você vai ter assunto para 10 anos. É tudo ruim, cara. Os efeitos, as ações do tempo. Inacreditavelmente ruim. Eu acho que a Record se superou, velho. Na boa. Tem 10, 5 horas. Pra não ter que fazer os efeitos especiais da Medusa, eles raspam a cabeça dela. Ué? Como é que primeiro episódio. Ué, é a reação do planeta vendo essa série. Ela perde os cabelos. Porque é muito caro, né? Você ter que ficar fazendo. Mas, cara, vê o piloto. Vê só o piloto. Vê o piloto. O piloto deve ser os dois primeiros episódios. Puta que pariu. Não me faz isso, não, cara. É uma bosta. O teu primeiro episódio é uma boa. Não faça isso, cara. É, cara, dúvida agora se eu vejo ou não. Cara, pior que tem essas séries longevas, tipo Walking Dead também, né? Um monte de gente já passou por lá e, não, e muito ator que não deu em nada, né, cara? Acho que o maior exemplo disso aí que é Lost também, né, cara? Os atores todos de Lost, só agora que a menina lá, que era a Evangeline Lilly lá, que começou a começou a fazer sucesso tinha agora, né? Mas o resto do elenco todo... Não, e era uma promessa. É. O cara que fazia o Sawyer era uma promessa, entendeu? Nossa, não fez nada bom depois. Nada. Só ele fez aquela série lá, Community. Né? Não, ele fez uma cena promissão impossível que dura exatamente 10 segundos. Caraca, é verdade a cena dele. Não, e ele é protagonista numa série aí que passou... Colony. Connery, é? Passava na Fox? Nossa, mas aquela série, eu achei ela tão... É uma série futurista ruinzinha, mas acho que foi umas três temporadas, né? Umas três. Então, três, é porque ela começava bem, o mote era legal, mas depois ela se perdeu. Assim, e é com a menina do Walking Dead também. Mas, Caruso, é série, tipo, não, a gente tá falando de carreira que foi pro cinema e bombou, assim. Ninguém, cara, daquela série, todo mundo era promessa. Pô, o cara que fazia o Loki, todo mundo falava, nossa, é mesmo. Foda, e não sei o quê. Cara, mas é razoavelmente raro a pessoa sair da série pra fazer o cara que fazia cinema. O Ben, lembra o cara do The Others lá? Que nego falou, caralho, esse cara é um puta ator, ele vai ganhar tudo que é M, não sei o quê, caralho. Quem que é esse cara? Aquele Ben, o vilão. Ben Linus. Que era o vilão. O chefe dos outros. Uhum. Ele fez a outra série do... Ele era elogiado, esse cara, é? Person of Interest, não é isso? É, isso aí. Que tinha todo o elenco, né, de loja. Tinha o Hurley, tinha o Ben. Deve ser contrato, né? Você prometeu que a gente ia conseguir... Nossa, ganhar. Eu lembro do Hurley fazendo Alcatraz. Nossa, que série horrível. Nossa, é verdade. Muito ruim, muito ruim. E eu assisti toda a primeira temporada. Sobre o que era Alcatraz? Eu tinha muita vontade de ver. Viagem no tempo. Sério? Aconteceu um experimento e aí os caras, os maiores assassinos que estavam presos em Alcatraz, fugiram e viajaram no tempo e vieram pro tempo atual. E aí eles precisam do cara que é o maior especialista dos detentos de Alcatraz, que é o Hurley, que escreveu um livro sobre os bandidos lá de Alcatraz. O maior especialista é um cara que escreveu um livro, né? Os caras que trabalhavam. E o engraçado é que a caracterização do Hurley é a mesma. Tipo, ele é o cara, ele é o cara do Lost. Não, mas é porque já fez muito tempo, né? Em 5 horas. As pessoas já tinham morrido, né? As pessoas que trabalharam. Não. Ah, só, entendi. Vocês viram o link do Omelete falando de 7 possíveis Batman? Não, a gente não olha. Eu tô olhando um aqui do Omelete. Mas vocês viram a da menina da sobrancelha? Que ela falava que o Batman tem que ter sobrancelha? Aham. Ué? Como assim? Ah, a máscara tinha que ter sobrancelha? Não, ela faz uma... Os bons Batmans, eles tinham uma feira da puta que tem aquela sobrancelha. Os bons Batmans têm uma sobrancelha expressiva e os Batmans ruins não têm sobrancelha expressiva. Aí ela vai citando... O ator. É uma lista de atores que poderiam ser o Batman baseado na sobrancelha. Jack Nicholson. Pô, minha sobrancelha é expressiva, cara. Porra, eu podia ser o Batman. O Jack Nicholson tem sobrancelhas expressivas. Mas nesse... você compra essa teoria, cara, ô Júlia? Oi? Então. Você concorda com essa teoria aí? A lista de atores que ela colocou era boa. Eu queria saber uma coisa. O carinha lá do Batman. Eu acho que ela quer dizer isso: que atores bons têm um bom trabalho de sobrancelha. A sobrancelha ali, ó, sabe? Trabalha junto com o olhar. E expressão. Mas nesse link aqui do Omelete, o que eu queria ressaltar é o seguinte. Insistindo. Eles vão editar o que você vai falar. Depois você fala Omelete e não entra mais. Não, meu Deus do céu. No link de um site conhecido, tá aqui. Tem dois atores com traços asiáticos que eles estão falando pro Batman. E eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, eu nunca tinha imaginado. Batman aqui do Bruce Wayne. Então, tipo, gente. Eu tô com uma lista aqui do comicbook.com. Eu lembro quando eles cogitaram pro Dick Grayson, né? Um ator coreano, se não me engano, era o cara. A Adriana Mello deve saber quem que é. Pô, ela ia dar uma lista pra gente agora de possíveis pro Swain. E era um cara assim. Um cara famosinho por lá também e fazia filmes de ação e não sei o quê. Eu lembro que, uns 2 ou 3 anos atrás, eles chegaram a cogitar esse cara como Asa Noturna aí, pro filme que ia sair do Asa Noturna e que pararam de falar também, né? Deixa eu comentar um negócio só que você falou dos asiáticos aí. Ontem a gente assistiu aquele Cloverfield Lane e com a Mary Elizabeth alguma coisa? Sim. O nome dela. Então, e depois disso eu fiz tipo Pacific Rim e a moça que faz a Mako Mori, ela é muito parecida com a Mary Elizabeth Winstead. Nossa, acho que não, é isso. Não, cara. O cor de cabelo, talvez. Ela sabe o que é doido? Não é o cabelo. Pior que isso. Quando ela não. Você não tá prestando atenção no cabelo, ela ficava muito parecida. Não dá pra explicar, velho. Uma pessoa é asiática, a outra não é. E as duas eu ficava olhando e falando, meu Deus, parece que é a mesma pessoa. Você quer ver um japonês parecido? 5 horas realmente confunde todos os brancos. Eu acho que tá uma maconha, hein, cara. Em 5 horas, procura no YouTube. Bruce Willis japonês. Aí você vai ver. Deixa eu ver agora. Bruce Willis japonês. Eu tô com uma lista aqui do Comic Book. Vou procurar isso também. Tô com uma lista do comicbook.com. Eles começam com o Armie Hammer e eles colocam, por exemplo, o segundo cara que eles botam é o tal do Riz Ahmed. Que é um cara. Eles estão vendo o Bruce Willis japonês. Percebi. Mas na mesma hora, cara. Baixando na mesma hora. Até eu vou olhar agora. Cara, não é igualzinho o Bruce Willis, cara. Meu Deus do céu. E ele faz as mesmas expressões ainda que o Bruce Willis. Cara, é muito bom, cara. Não, muito surgiu isso. Caralho, mas como é que a cabeça dele é diferente? Ele é tipo um boneco pirata do Bruce Willis. Meu Deus, como é que pode? Cara, não, ele é um mangá do Bruce Willis mesmo, tipo, a cabeça é um pouco maior do que o resto. Ele é super mágico. E eu acho legal o programa inteiro rachando o bico das caras dele. Meu Deus do céu. Caralho, o programa ri muito do fato do cara só aparecer pros vídeos. Eu preciso beber uma água. Esse cara tinha que fazer um filme. Esse remake aí do Duro de Matar tinha que ter. Caraca, é tudo que ele faz é igual. Duro de Matar. Mas, senhorito, quais são os outros aí da lista? Ele colocou o Armie Hammer. Esse Aziz, não sei das quantas. Riz Ahmed. Ele apareceu naquele Nightcrawler. Aí ele é o cara que faz o piloto do Rogue One, que é um cara meio indiano. Mas ele é magrelão, né? Pois é, eu não entendi isso da lista. Não é questão ética, mas, porra... É, sei lá, ele é um cara... Né? Mas volta pra gente. Então, né? Peraí que eu acho que eu vou ter que defender aquele isso. Moleque. Um cara indiano, seu Batman, faz todo sentido, velho. Qualquer rico indiano, eu acho que faz muito mais sentido do que um cara branco. Não, mas, tipo assim, o Batman, ele tem aquele negócio da DC, tipo, cara heróica. Você não bota, tipo assim, vamos botar o cara que faz o Sheldon pra ser o Batman? Bota, gente, não. Gente, Máximo está puto, ele entrou no carro, tá vindo pra cá, hein? Daqui a 3 meses chega em São Paulo. Só 3 dias? Falou 3 meses. É, não, é por aí, porque é época de chuva agora, transportador da Amazônia ali, tá? Poleiro. Ai, ai. Eu acho maneiro se fosse um Batman com sotaque indiano, né? Já podia ser, sabe? Cara, mas... Essa lista aí... Cara, Where is her? Preconceito, hein? A gente vai recuperar todos os ouvintes antigos, né, mano? Tem um filme. É um podcast filme. Bem da era Bolsonaro esse. Ei. Desculpa. Aquele... Vocês assistem Silicon Valley? Aham. Uhum. Aí tem aquele ator paquistanês, né? Sim, ele tem um filme que ele fez lá, contando a história dele, Sick. Da esposa dele. É. The Big Sick. E aí eu vi uma vez uma entrevista dele e ele falando sobre isso, né? Como é difícil você conseguir papéis em Hollywood, né? E ele chegava pra fazer entrevista, aí os caras falavam, mas você não tem você não consegue fazer sotaque, né? Ele fazia, tipo, sotaque igual o do cara do Big Bang Theory, assim, né? Ficava falando igual aquele cara. Ele falou, pra que eu merda, conseguir... Hein? Papéis em Hollywood, eu tenho que falar desse jeito. Aí ele começava a falar, né? Igual o cara do Big Bang Theory, né, cara? Ele tem, tipo, um stand-up? Ele é stand-upper, isso. Ele tem uma piada com a cor amarela, que eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi em stand-up. Uma piada com a cor amarela? Com a cor? É. A cor amarela, eu vou ver se eu acho. Tipo, estão confundindo ele com o Aziz Ansari. Uma piada semítica. Não, não é Aziz Ansari, é um cara engraçado mesmo, assim. O Aziz Ansari. Caralho! Gratuito. Tô fire hoje, hein? Caralho, brother. Programa hoje. É o Comagem, alguma coisa. Comagem, né? Mas se liga aqui, tem umas coisas interessantes nessa lista aqui. Ele botou aquele, eu não sei como é que fala, Dacre, Montgomery, que é o cara que faz o irmão escrotinho lá na segunda temporada do Stranger Things, que fez o Power Ranger vermelho lá no filme. Nossa, também nossa, ele fez o Power Ranger vermelho? Ah, filme? É, cara, o filme do Power Ranger é ótimo, cara, eu nem acredito que eu tô dizendo isso. Aí eles botaram o cara que faz o Superman na série da Supergirl, que não vai fazer, nem fudendo. Ele tem... É. Por quê? Ele tem, mas ele é bundudo, hein? Se fosse dar aquele close de cura... Se o filme fosse do... Se o filme fosse do... Como é que é o nome dele lá? Esqueci agora. Joe Schumacher. De Joe Schumacher ia ser perfeito, né, cara? É. Tem um cara que eles botaram, que o cara tem até cara de Bruce Wayne jovem, mas eu não sei o que, que ele fez. Ryan Guzman. É o Sidney Guzman que eles botaram. Não, é, mentira. É o Ryan Guzman. Não sei quem é. Aí botaram o Michael B. Jordan, que também é outro que tá fazendo tudo, né? Um cara que eu achei legal é o tal do Ben Barnes, que é o cara que faz o Westworld. Ele fazia o filho riquinho lá, o cara rico lá. Ah, mas pra Batman... Que queria levar sempre pra puta. Ele tem cara, o cara fez o retalho do Netflix pra fazer o Batman. Isso, ah, né? Não. O Zac Magoon, que eu não sei quem é também. Não, o Zac tem que ser Efron, cara. Você tá nua com o Zac Efron, hein, cara? Zac o quê? Magoon? Qual é o nome do cara? Zac Magoon. Estão falando que ele tá sendo cotado pra ser o próximo Wolverine. Vê o que ele fez. Ah, parece, hein, cara. Foi isso quer dizer, então, que o filho do Clint Eastwood perdeu de novo, mais de novo, é. Aí tem um maluco chamado Tom Hopper, que é daquele Black Sails. Esse cara é massa. Essa série dizer que é boa, também. Né, Black Sails? É impressionante o quanto que ela é boa, mas ela é ruim, cara. Ela é mas ruim, é muito boa. É uma série boa, mas ruim. 50 fãs. Quer dizer, ela é boa, assim, ela é bem produzida, visualmente. Ela é bonita. Ela é a primeira temporada, ela é muito legal, cara. Tipo, temporada assim, divertida. É, e tipo assim, parece que vai pra alguma coisa legal, assim, sabe? Mas não vai. Tipo. Entendi. Vale a pena ver só a primeira, então. Vale. Acho que vale. Então, visualmente, ela é baseada numa promessa, né, cara? Parece que você vai ver em algum momento, vai virar a Ilha do Tesouro. Mas é isso. É um prequel da Ilha do Tesouro, exatamente. Uhum. São os mesmos personagens da Ilha do Tesouro mostrando o que aconteceu antes. Pra eles chegarem lá. É, Ilha do Tesouro é o quê? O filme? Ali o livro, né? Uhum. Não estou ligado. Tem o cara do 50 Tons de Cinza, que a foto que eles escolheram aqui tá bem boa de Bruce Wayne agora. Qual o nome desse cara? Eu não vi o Jamie Dornan. Eu não vi o filme pra saber se ele é bom ator. Ele tá naquela série da Netflix que tem a menina do Arquivo X, que ela é a detetive e ele é o serial. É uma série escocesa. Ah, eu sei que série você tá falando. Sabe qual é? Hinterland? Não, eu sei qual você tá falando. Eu tô ligado, mas eu não lembro da cara desse cara. Eu lembro The Fall. Nossa, eu achei que você ia falar Pessoal. Default é maneiro, cara. É bem errado, mas é bem maneiro. Oh, e eles Nossa, terminam é aqui. Legal. Eles terminam aqui com menção honorável ao Mustafa Shakir, que é o cara que faz o vilão da segunda temporada do Luke Cage, cara. O cara que, é, que mexe com voodoo e o caralho, aquele negão gigante assim, entendeu? Esse cara é enorme, né, cara? É, aí botaram... Eu achei ele bom pra caralho, mano. Ele é, não, eu acho o personagem foda pra caralho. Mas acho que se os caras fizerem um Batman negro, eu acho que o mundo explode, o mundo nerd. Ah, explode. Ia ser animal, hein? Pô, ia ser animal. Eu acho que o mundo nerd explode. Meu, os caras não conseguiram fazer um 007 negro, né? Pois é, não conseguiram botar o Idris Elba, né? Que é um puta ator e queria ser ótimo. Sensacional. Que seria um puta Batman também, mano. Opa! Velho. É o bom que eles... Ele, se bem que eu vi esses dias uma... Ele tá bem envelhecido, ele tava com o cabelo natural... grisalhão, assim, a barba também, né? Como é que ator também... Tá pegando geral, né, também. Ator também muda completamente, assim, né? Os caras conseguem rejuvenescer, sei lá, 10, 15 anos, assim, na barba. Essa raça aí, né? Esses atores aí. Eu tô falando que se você ver a foto do ator, qualquer ator, não só negro, qualquer ator, você vê a foto dele, assim, ao natural, assim... Ah, não, porra. Quando eu falei raça, eu tava me referindo à raça ator, não à raça negra. Cara. É tipo o Jeff B. Morgan, cara. Você olha ele. Eu estava me referindo à raça negra, eu tava falando só pra contrariar. O Jeffrey Dean Morgan é um cara que você vê ele assim em bastidores, ele parece um velhinho, assim, cara. Aí quando você vê ele nos filmes, as coisas que ele faz, pô, ele tá, sei lá, 20 anos mais novo, assim, de como ele é ao natural, assim, né, cara? Tem alguém de The Walking Dead que vocês acham que funcionava de Deus? A Michonne tinha que ser o Batman. Ela é... Aí o mundo explode. Ela é muito foda, cara. Ela tinha que ser. Carl. Não, tá louco? Mas vocês não querem novo? Ah, o Daryl lá, né? Que é. O Daryl. Se amarra. Deve ser um Batman meio sujinho, assim. Aquele Batman. Ai, gente, mas eu tenho a impressão que ele tinha uma cara Batman em todos os trabalhos dele. Eu lembro ele dele naquela. Ele tem outro. Aquele... Porra, aquele. Ele, o que ele fez além de Blade? Começou com aquele Bondcock Brothers lá, que ele e o irmão dele são dois assassinos irlandeses. Esse filme fez um puta sucesso, assim, no circuito alternativo, assim, cara. Vocês nunca viram esse não, esse daí não. Nunca vi. É, ele começou lá, assim, lá que ele virou. Eu vi uma participação dele, eu tô tentando lembrar que série que era, mas ele tava caracterizado como Daryl, não tava tipo outro ator, outro personagem. Inclusive, o nome do personagem dele era Daryl e ele andava numa moto. O cara só faz esse papel pro resto. Mas ele tem a voz de Batman já, aquela voz. Mas, cara, é meio difícil escalar Batman, hein? Tô achando. É porque tem que ser um cara riquinho, né? Com cara de almofada, assim, né? Mas um cara que. Parecer badass também. Que fisicamente é depois possível. E eu acho que ele também tem que ter uma gravidade, uma profundidade, tem que ter uma sofrência aí também. Uma voz pesada, sabe? Ah, então um cantor de sertanejo. Eu ia falar qualquer agroboy, gente, tá dando pra ser o Batman. O Marrone, né? O novo Batman. Né? Do pai, assim, tá Luan Santana. Luan Santana é o novo Batman. Tá um bom Batman? O Marrone, do Bruno Marrone. Felipe Neto tá mais cara de Batman do que o Luan Santana. Ah, olha aí, ó. Olha a câmera aberta aí, ó. Tá mais pra Coringa, cara, do que pra Batman. Wesley Safadão. Esquerda gosta, rapaz, agora do Wesley Snipes. Wesley Snipes, meu Deus do céu. Qual seria o sertanejo com mais cara de Batman? É difícil. Maiara. Maiara. Vem cá, aquele que tinha um cara que fazia, ele fez até aquele Homem de Ferro 3. Ele fazia o maluco que era o assistente do Killian, que ele. Era tipo um bandindinho, sabe, que ficava com sim, os extremes. O cara da cicatriz, né? Que... Isso. Sim, não lembro. Ele era dele. Ele também fez, acho que 24 horas, não foi isso? Ele não fazia o... Qual das 24 horas? É, não, pois é. Eu pensei que fazia o filho do Jack Bauer, eu era tipo um aprendiz do Jack Bauer. Não tô ligado o que você tá falando, não. Rodrigo é o que namorou a filha do Jack Bauer? É esse? Não que sei, deve... não sei. Passou uma noite com a mulher. Por quê? É, 24 piada, horas eu vi há mais de 24 anos, eu não sei. É. Eu não tô ligado, eu não assistia 24 horas. Ou seja, já tá velho, né? Pra ser não o Batman, pegou. Já vai estar tá velho. Pô, vi 24 horas pra caramba. Qual é? Todas as... Eu vi tudo. Eu não vi a última. Vi tudo. Só não vi a última aí que. Quando eles trouxeram de volta, né? É. E tipo assim, você era daquele antigo que começou a ver quando passava na Globo ainda, assim? Não, eu comprei os box e DVD, tenho eles até nossa, hoje. Nossa, eu também. Caraca, gosta mesmo. Tô olhando pra eles aqui. Impressionante. Ah, o nome dele é. E revi, cara. O nome dele é Jennifer? O nome dele é Jennifer, isso. Entendeu? Eu encontrei ele no Tinder. Mas então, o nome dele eu lembro que a gente comentava, quando escolheram o Benéfico pra Batman e tava todo mundo reclamando, a gente falou, eu acho que a gente até chegou a fazer isso em podcast, eu acho que o Caruso tava até. Falou, cara, mas sinceramente, pra ser um Batman, não precisa ser assim, né? Deus, que puta ator, né? Eu nem acho, entendeu? É mais uma questão de vender ingresso do que... Tem que ser um ator razoável, assim, né? Que não seja um cigano Igor, né? E que, né, fisicamente... Ah, não sei não, cara. Eu acho mais exigente... Acho mais difícil você achar o ator do Batman do que o ator do Super-Homem, por exemplo. Por quê? É, o Batman ainda passa o filme demais, cara. É, mas eu acho que tem que ter uma presença na voz, tem que ter uma coisa sombria e ao mesmo tempo tem que fazer o playboy leve e... Eu acho o grande problema. Tipo assim, o Christian Bale fazia isso muito bem. Assim. Quando ele era o Bruce Wayne, cara, ele era diferentão. Não, ele era isso. O psicopata americano já era o Batman, ele já tinha meio que feito. É. Já o Ben Affleck, quando era o Bruce Wayne, ele era o Batman também, lembra? É. Sim, tem razão. O Michael Keaton fazia dois Christian Bale. O problema do Christian Bale era a dicção dele, né? É que ele tem a boca cheia, assim, né? É. Tem a boca meio de chupar ovo, assim. Adoro essa expressão. Mas ele tem, cara. Ele tem. Mas tem. O Christian Bale é um cara que parece que fala... cuspindo, babando tudo assim, cara. Porra, sabe quem? Ele tem uma boca assim, ele parece que tá sempre quem falando. Quem também tem uma boca assim, que seria uma mistura entre Michael Keaton e Christian Bale pra ser o novo Batman, é o Milo Ventimiglia. Nossa. O filho do Rock. Mas ele tem boca torta, eu não sei quem que é o Batman. A boca dele é muito torta. Ele tem boca de Stallone. Ele tem que usar máscara ao contrário, né? Esconder só a boca, né? O resto deixa. Mas esse também foi um cara que não decolou, né, cara? Que também apareceu lá em Heroes e tal, né? E só faz participação. Foi uma promessinha ele, é. Não, mas ele tá naquela série lá da. This Is Us. Ai, caralho. This Is Us. This is us. E o cara que eu vi um filme do, eu vi um filme do Jason Statham, que ele é um dos bandidinhos assim que apanha do Jason Statham. E não é nem muito antigo assim o filme, sei lá, deve ser de uns 3 anos atrás, assim, no máximo. Caralho, sério? Eita. Cara? Sim. Porra. Caralho. Esses filmes genéricos do Statham, que é tudo igual. Ah, ele deve ter pedido, não é possível. Jason Statham podia ser o Batman. Podia, pra mim o Cavaleiro das Trevas é o Jason Statham, cara. Nossa, pra mim é o Clint Eastwood. Vida toda. Ah, sim. Ah, mas o 8, com 90 anos não dá mais, né, cara? É, com 90 anos é difícil. O Clint Eastwood hoje tá velho pra fazer o Alfred do Cavaleiro das Trevas. O Clint Eastwood tá velho pra ser o Clint Eastwood velho. Coitado. Mas eu acho que o Milo Ventimiglia tem essa vibe que pode fazer o Bruce Wayne. Playboyzinho, babaca, e pode fazer um Batman meio psicopata, porradeiro e determinado pra caralho, sabe? Puta, mas que a galera ia descobrir, a boca torta dele ia muito entregar. Não, mas até aí o Val Kilmer e o Christian Bale já entregaram pela boca. Pô, dos dois, né, cara? É, Michael Keaton tinha um bico de Birdman no filme. Não, mas aí tá, ele forçava o biquinho quando era Batman, quando era Bruce Wayne ele não ficava fazendo bico. É, quem sabe o Michael Ventimiglia tem essa tática aí. Essa habilidade labial, né? Pensando aqui, cara, não tem mais ator, acabou, desiste, não faz filme do Batman não tem ator pra fazer, não faz. Tem que pegar um maluco desses de musical aí. A galera do Glee, deve ter algum filho da puta no Glee que faria um Batman fora. O Glee já gerou, o Flash é a Supergirl do Glee, né, cara? Pois é, cara. O Piá que morreu seria um bom Batman. O Piá que morreu de overdose lá do Glee. Ui, morreu um outro cara do Glee que também seria um bom Batman agora. Também ah, não, ele era meio ligado à pedofilia, tudo. Era porra, foda. Sério? Que bosta. Mais uma característica boa pro Batman. esse episódio hoje tá de fuder. É, Jonathan Groff. De fuder só adulto, maior de 18 anos, tá? Esse episódio, porque não pode me chamar de pedofilia. Jonathan Groff acho que é um cara que faria um bom Batman. Quem é Jonathan Groff? É um cara que faz Glee, que fez Hamilton. E Hamilton musical, né? Não, o corredor. Que louco, né? É. Caralho, eu não sei quem é, não tenho ideia. Só porque eu vi esse cara no musical, achei ele bem, bem não, foda, cara. Eu não vi Glee, também não vi Hamilton, então não sei quem que é. O Glee, eu acho que o professor, pra mim, podia fazer o Homem... Homem que borracha, susto, ele falar que podia fazer o Justin Timberlake, né? Ele podia fazer o Justin Timberlake. Esse professor. O professor pra mim me lembra o Elongated Man da Liga da Justiça lá. Mas esses... Gibney. Caruso, é o cara do Mindhunter. Desculpa cortar. É o cara do Mindhunter esse que você falou, Jonathan Groff? É, ele é bom também. Não, mas isso que eu tô falando também, eu vi o pessoal comentando que do primo do Stephen Amell lá, o cara que faz o... que tava na série... Fazia o nuclear, né? O nuclear. Mas ele tem uma cara que parece uma cara meio amassada. O Stephen assim. Amell, tirando o fato de que ele é um ator limitado, eu acho que ele tem essa coisa que vocês falam do Playboy também. Cara, o problema do Stephen Amell, eu não acho nem a interpretação dele ruim. Aquela voz dele, minha... Ele fez um Batman, né? Porque... ele é o Batman já no. Ele é o Batman serial. Verde. Ele é o Batman verde. É. Que não era nem verde, né? No início da série. Era... É verdade. Mas eu acho que nessas séries aí, mesmo em Arrow e Flash, apareceu um monte de vilão aí de episódio que eu acho que se brincar aí dá pra encaixar no. E aquele cara do Prison Break que faz o Capitão Frio lá, ó. Tá velho também, né, cara? Tá velho também. Demais também. Morreu, tô velho, só lembro dos velhos, é foda. E eu acho ele meio... No Flash mesmo, ele tá exagerando demais. Tá, tá. Mas é que eu acho que pode ser direção também, né? Sei lá, não tem ninguém de Riverdale? No cast de Riverdale? Se você que seria esse Teen Wolf também, né? Tem uma série aí que tem... Teen Wolf, boa. Pô, o Teen Wolf... Tem 10 anos, gente. Não, mas o cara do Teen Wolf é o maluco do Maze Runner, que eu acho que é uma opção razoável, assim, entendeu? Teen Wolf não, acabou mano, já, não. É? Eu acho que acabou, não? Não as sei. As alunas que assistiam Teen Wolf entraram na faculdade ano passado. Deixa eu ver. Caraca, esqueci o nome da série. Eu achei que ainda tava sendo 2011, Teen Wolf tem 7 anos. Ah, 2011, isso mesmo. Caraca. Mas acabou em 2011? 2011 até 2017, acabou faz 2 anos. Ah, então, é recente ainda. Vai lá, Sabrina, tem algum ator? Adventure Sabrina, boa, vamos lá. Algum ator de... Deixa eu ver as séries da Disney aqui, se tem algum. Hannah Montana, né? Hannah Montana já tá velha, velho. Ah, Harley, pra ser o Batman, né? Miranda Cosgrove. Né? Aliás, eu comecei a ver Carmen San Diego novo, bem honesto, cara. É massa? É. A direção e a animação, adorei, a produção é mais legal do que o roteiro. O roteiro não é tão... Ah, foda pra caralho, sabe? Mas a série é bacana, cara. Eu não entendi se a Júlia concordar ou discordar. Não seria um bombástico? O Don Draper? John Hamm? John Hamm? Tá velho, né? A gente falou dele lá atrás. É. Ele é mais velho que o Ben Affleck. Mas eu gosto. Ali no Baby Driver, ali, ele tava todo meninão, né, cara? Uhum. E eu não comprei ele no Baby Driver, não, cara. Não, mas o Baby Driver, o personagem dele é o cara que é velho e arranja uma namorada nova. Começar de novo, né, cara, no filme. Tem aquele Timothée Chalamet, não sei se vocês lembram dele, do Me Chame Pelo Seu Nome. Ele fez o Lady Bird também. Ele é bem novinho, é. Caralho, ele é muito novo, cara. Talvez seja Robin, né? É, tem razão, é mais pra Robin. Mas o Armin lá, o Armin Hammer, ele tem mais cara de super-homem do que de Batman, mas funcionaria. Eu tô chegando à conclusão de que o Batman vai ter que ser o Zac Efron por falta de... O problema do Zac Efron é que ele vai fazer vai fazer o Batuz e voltar. Cara, Robert Pattinson vai ser o Batman. Vocês já estão sabendo, né? Nossa, esse foi um cara também que sumiu, né, cara? Que acabou a série dos vampiros e morreu, né, cara? Vou fazer o peraí, quem que é Robert Pattinson, então? Ah, o Crepúsculo aqui. Nossa, sumiu, né? Nunca mais. O outro também. Lá, o ator do Harry Potter, lá. O lobisomizinho lá também, né? Sumiu também, né? Quem? O outro lá. Hoje o problema desses dois, tanto do Zac Efron quanto do Daniel Radcliffe, que eles têm meio metro de altura. É. Eu acho que o problema desses caras que tem que eram esses atores que eram, tipo assim, atores com esse perfil assim de. Como que chama isso? Galanzinho? Não, de cara meio infantil ainda, assim. Eles não têm cara. Como era o. Baby face, assim, com a carinha de menino. Tipo o Zac Efron. Tem o Ryan Phillippe, ele já tá com 40 anos e ainda tem nossa, essa cara. Ele continua com essa cara. Né? E ele nessa série do Atirador aí, que ele tem que passar aquela impressão de que ele é um militar fodão, não sei o quê. Não convence, cara. Você não olha convence. Pra carinha dele, fala, porra, não. Chama o Brandon Walsh, cara, do Batman. Vai ser o Batman, certeza. Ele tá em todo. O Dean do The Office lá, que o nome me escapa agora. Ah, ele faz todos os filmes agora. É, John Krasinski. É. Você sabe que ele foi recusado, né, pra Capitão América, né? Ele tem mesmo, não sabia. América, né? Pois é, vai ser o Batman agora. Já era. Ah, e vai dizer que vai ser o Batman. Não, com esse narigão de comédia, não dá. Narigão de comédia. Porra, imagina o nariz na máscara do Batman, né? Fica um troço gigante. Sabe quem vai ser, cara? Que vai chacoalhar a porra toda? O. Zac Efron. Michael J. Fox. Eu pensei no Michael J. Fox também. Bucky. Vai chacoalhar. Sebastian Stan. O Sebastian Stan, né? Sebastian. É o Bucky. É Sebastian Stan. Peraí, se um só falar, eu entendo. Batman Stan. Não entendi. Batman Stan. Bucky, caralho, Bucky. Ah, Sebastian Stan, tá. Agora, boa. E aí ainda quebra as pernas da Marvel, entendeu? Ele tem contrato com a Marvel pra 497 filmes, ele não vai poder sair, entendeu? É. É, talvez. Eu não lembro de ter visto ele em outra coisa, assim, marcante, que não fosse o Bucky, que não é nada. Ele faz o vilão do Hot Tub Time Machine, que eu vi outro dia na televisão. Ele faz aquele... o vilão? É, lembra que tinha um playboyzinho que metia porrada no cara lá, que ficava dizendo que eles eram comunistas, vindo da Rússia, que eles tinham um negócio chamado Chernobyl. Eu não lembro desse filme bastante pra lembrar disso. É, porque eu vi outro dia, tava passando na televisão. E pô, aí... no início ali dos anos 2000, tem um monte de filme desse, 5 horas, que o Bradley Cooper é o bandidinho. Que era é o bandidinho, fazia, né? Fazia o papel de... O casamento, o Penetra Bom de Bico, eu vi outro dia, era ele, o vilão. Do americaninho, assim, playboyzinho, né? Tal, ele... Eu acho o Bradley Cooper muito parecido com outro cara que desapareceu, que era o vilão daquele primeiro Hulk com Eric Bana. Eu nunca mais vi aquele cara, eu acho eles muito parecidos, eles podiam ser gêmeos no filme, assim, que eu ia achar que era... Nick Nolte? Não. O Abomination não é o do Eric Bana, não. Não, ele tá falando do Hulk, do Eric Bana, mas é um carinha. Eric Bana, o cara que era o militar que caçava o Hulk. Que era o Talbot lá, né, o Major Talbot. Se você falar que é, eu acredito. Eu lembro, esse cara fez... Aquele filme dos aviões lá, Stealth, com horroroso. Jamie Foxx. Dos aviões que voavam sozinhos, assim. Ele também, ele era o heróizinho, assim. Eu lembro que teve uma época ali no meio dos anos 2000 que apostaram na carreira desse cara aí, mas não virou também. Mas, nossa, cara, eu já vi muito a cara do Brad. Josh alguma coisa. Isso. Josh Lucas. Olha que nome, palha, velho. Sério? Por isso que ele não foi ator, porque o nome dele tá errado. Mas ele tem cara de Batman, né? E aquele Patrick Wilson, fez o Coruja? Não, ele tem cara de Batman. Nossa. James Bond vai ser o... Mas o cara não pode, né, cara? Ele já foi o... O Coruja. Não, o maluco lá do Aquaman, cara. É, ele foi o irmão. Ele é o Orm, verdade. Que eu não reconheci ele no trailer, eu não assisti a Aquaman ainda, talvez não veja, mas eu não vi ele no trailer, então ele tá aparecendo ele mesmo? Não dá pra enganar? Não. Ele tá olhando e aparece ele mesmo. Geralmente as pessoas se parecem com elas mesmas. Né? Mas tem umas cenas que ele tá de máscara, aí é mais difícil de... Cara, a conclusão que a gente chegou, então, é que é melhor... Tem mais cenas que ele parece muito o William Dafoe. Nossa. Não, era o William Dafoe naquela cena. Ah, então é isso. Pô, então a gente chegou com o conclusão que vai ter que ser o Zac Efron. Vai ser o Beth Efron. Cara, assim que algum ouvinte... Porque algum ouvinte vai fazer isso pela gente. Algum ouvinte do MDM colocar... uma dessas imagens do Zac Efron e pintar por cima a roupinha do Batman, vocês vão ver, cara, que não tem erro, é ele. Cara, esse filme vai ser cancelado e vai continuar sendo Ben Affleck. Anota minha palavra, cara. E Ana Maria Baiana entrará em depressão. Já pensou, cara? Depois de 3 meses de teste de elenco, decidimos que não tem ninguém. Vai ser o Ben Affleck. Vai ser o Ben Affleck mesmo. Vem cá, e aqueles caras? Eu tô pensando em elencos grandes pra ele poder selecionar. Naqueles filmes, por exemplo, O Hobbit, não tinha nenhum ator lá que... Ah, não. Sabe o que é? Aqueles caras. Aqueles caras do Hobbit. Ele quer fazer um Batman Lego, cara, entendeu? Orlando Bloom. Aqueles caras do Hobbit é tenso, porque eles todos têm barba, e quando tira a barba deles, nenhum deles tem queixo, velho. É tenso. Ah, é? Tudo não é rosa? É tipo o Câmara do Zé Fim. Não tem queixo. Não tem queixo. Luke Evans talvez fosse um bom Batman, hein? Ah, é, sim. É verdade, ó. O Luke Evans é um cara, é verdade. E é um cara que tá aí meio que em todas aí também, ultimamente, né, cara? Fazendo um monte de... Esse cara que era do Hobbit também... Fazendo um monte de coisa de merda, né? O Luke Evans é meio que o novo Josh Brolin, né? É. Mas não tem um cara que é dessa vibe do cara, é o principal, se não me engano, do Hobbit, que faz o Thorin. Então, é o cara sem queixo que eu tô falando. Ele é sem queixo? Ah, tá, eu não sabia que ele era sem queixo. Mas o Luke Evans, se brincar, acho que tem a mesma idade do Ben Affleck, não tem, não? Ou se for... parece não, hein? Uns 2 anos mais novo, talvez. Eu vi os caras falando do Luke Evans pra ser o Namor. Cara, é uma boa opção mesmo. Até eu acho que aquele Boss Logic lá fez uma... Eu sei que ele tá velho, mas o Carl Urban faria um bom Batman pra mim. Não, o Carl Urban não, ele faz tudo, cara. Eu sei que ele faz tudo, mas é... Ah, então chama o Chris. O Carl Urban, ele não é nerd, mas o empresário dele deve ser o cara mais nerd do mundo. Mais nerd do mundo, certeza. Não, chama o Chris, como é que é? O cara que faz o Senhor das Estrelas lá, que faz todos os filmes hoje em dia. Chris Pratt, isso. Faz todos os filmes. Eu tinha que chamar o Terry Crews pra ser o Batman. Chama o Ryan Reynolds. Zachary Quinto. Não, Zachary Quinto. Nossa, tava vendo ele aqui agora. Ele tem cara, hein, pra Marvel e de Bruce Wayne. Mas eu acho que ele não... Não parece badass, né? Ser bombado, assim, e tal. Será que ele topa, cara, essas paradas? Ele é um cara grandão, né? Eu tô pensando que ele é alto, né? É, mas cara, eu acho, quem é que, pô, quem dessa não. faixa aí que não topava pegar um Batman, cara? Batman é um, sei lá, é cara, na uma boa, puta de uma oportunidade, cara. Essa coisa de altura não faz sentido, gente, porque o Tom Cruise tem 1,60m. Não, imagina, eu tô falando da compreensão física, assim. Que ah, não, tudo bem, bicho, mas... Baixo, cadê o Matthew Fox, cara? Matthew Fox era o Jack do Lost, era o melhor ator do mundo e sumiu. Ele tem cara de Batman. Pensei que você ia falar aquele cara. Matthew, não, mas ele tá velho. Quem que era? Matthew Fox. Jack. Meme. Zachary Quinto, gente. Chato. Eu sempre lembro do Seth Rogen falando dele. Sabe o que é interessante sobre esse cara? Nada. Uai, e se chamasse o Gordon Levitt lá pra fazer o Batman? Ia ser Mariano, né? Só pelo. Não. Se fosse a verdade, né, cara? E é um bom ator. Mas ele ainda imprime moleque, né? Ele ainda imprime. É, ainda tem cara de agressalinha. É o mesmo problema do Ryan Phillips. Mas eu acho que ele tá sofrendo um problema, que eu tava até falando desse filme do que eu vi do Seth Rogen, que é a merda que o Léo Pinocchio gostou. Que, cara, ele tá com a cara de garoto, mas ele tá ficando encarquilhado com a orelha e o nariz grande. Então ele tá ficando tipo um negócio meio uma criança velha, sabe? Benjamin Button. Cara, eu acho que o último filme que eu vi dele é aquele da bicicleta lá, que é ele e o General Zod lá. Oh, esse filme é muito maneiro, cara. Esse filme é legal, cara. Aquele filme não tem direito de ser tão maneiro igual ele é. Mas é o quê? Dos 2 anos atrás esse filme? Não, é mais velho. E James McAvoy? Não, mas o James McAvoy, eu não acho que ele tinha que estar no filme, se ele já tá. O Michael Fassbender tem mais cara, gente. Tem mais cara de Batman do que o McAvoy. Quem? O Fassbender. Porra, o Fassbender eu comprava também, cara. Não é uma opção, cara. O Jason Gordon-Levitt tava no Último Jedi, eu não lembro dele. Aí, ó, o Fassbender é uma, hein, cara. O Magneto dele... Fassbender é uma, cara. Acabou, né, ele vai estar desempregado aí, ó. Né? Ele é muito... O Assassin's Creed dele não deu certo, né, cara? Pô, eu curto, hein? Eu curto também. Fico empolgado. O Premium Rush, o filme de bicicleta dele é de 2012. 2012? Caramba! É recente. A gente é velho todo dia. Meu, ele faz aquele filme Frank, que ele usa uma cabeça gigante, o Fassbender do filme. Ai, meu Deus. Ele é bom. Pô, mas o Fassbender funciona, hein, cara? Daria um bom Batman. Funciona. Porque ele já viu, hein? Quem é que liga pra Warner? Ah, peraí, vocês estão falando do Fassbender, eu tô confundindo com o McAvoy. Caraca, o Zac Efron agora ficou boladão, cara, com a gente. Ele é um ator, né? Ele é um bom ator, né, cara? Tem esse lado de sofrido, né? Como diz o Caruso aí, ele tem esse background. E tem porte físico, né? Tem porte físico. Tem também uma coisa que a Warner sempre quer nos filmes, que é fazer o filme ser levado a sério, sabe? Parecer que é um filme de verdade, não é filme de super-herói. Não é um filme de super-herói. Não, é um ator de verdade fazendo o papel. Tem 50 anos, né, cara? É o mesmo problema do Ben Affleck, ele é velhaco. Ele tem? Exatamente. É? Não, ele tem 41. Ah, ufa. Opa, super novo. Pior que eu tô perto. Então, não liga pro Zac Efron, vai ser ele, não tem jeito. Então... Somos dois pra fazer teste. Pra lembrar o quem não passar é o Robin. O Daniel Craig, lá, quando ele fez o primeiro 007, ele tinha 39 anos, cara, e já tinha uma cara de não, velhaco. Me disseram outro dia que o Chadwick Boseman tem 40 e tantos anos, 41 anos, o Pantera Negra. Ah, ele é velhão já, ele tem acho que 43, eu acho. Caraca. 44, não é coisa assim. Né? Cara, é o Denzel Washington, tem 70 anos quase, cara. O filho dele é o... filho tá... dele é o infiltrado na clã, cara. E aí, né, batendo em todo mundo, né, na série do Protetor lá, né, tal, né. Ah, bem, se o Leonisto é... pode, né, cara? Leonisto tinha que estar procurando a neta, não tinha que estar procurando a filha. É, o Leonisto é tá perante 60, já não tá, não, o Leonisto? Ele deve ter uns 60 e pica já, né? É, eu acho que sim. 5 horas. Esse Jamie Dornan, se eu não me engano, é o cara do... dos 50 tons de cinza, se eu não me engano, que eu falei. Pô, ele, aqui, tem, assim, ele tem queixo de super-herói, velho. Ele é, o que eu falei, a foto dele de Bruce Wayne funciona, não sei se funciona de baixo. Ele é o protagonista dos 50 tons de cinza? É, eu não sei se ele é bom ator, porque eu nunca vi ele. Ah, não iam levar a sério. Eu acho que ele se prejudicou. Porra, sabe quem? O Punho de Ferro, bicho. Não! Ah, não. Ele é muito ruim, cara. Cara, bota, assim, bota o demolidor pra ser o Batman, que já é meio caminho andado mesmo, né? Ele já sabe brigar, ele é o demolidor, que é meio... já Batman. É o Batman vermelho, né? Eu procurei mas uma ele, lista... ele, eu não curto, ele tem aquela cara de Felipe Massa, assim, cara de... ele podia fazer a cinebiografia do Felipe Massa, olha aí. É, ele não... A gente não achou o Batman, não. Mas achou... Oi, o que é? Cara de Felipe Massa. O que, que é cara de Felipe Massa? De coxinha, assim? Não, sei. É aquela cara meio de choro, meio... aquele jovem careca. Aquele cara que é jovem, mas é careca. Brother, eu abri o Felipe Massa e eu vi o Demolidor, cara. É, cara, não parece? Sim. Olha só, eu procurei uma lista de atores com queixão de super-herói e o número 14 da lista é o Zac Efron. Você fez a busca, você fez a busca de atores com queixo de super-herói? Foi isso que você fez? Por favor, eu tentei isso, mas deu errado, réu. Aí eu mandei pra esse Quentin Hector. Aqueles 10 atores que a gente falou ontem, por favor. Pô, e aquele cara que fez do... eu mandei a lista pra vocês aí. Aquele cara que fez o Doutor Destino do filme ruim do Quarteto Fantástico, desse último que saiu aí. O... tá velho. Não, 50... o filme, não, o cara... filme do Michael B. Jordan. Ah, o da Fox. Mas ele não, ele não parece o Borat, que a galera ficava zoando. Miles Teller. Não, Miles Teller é o Doutor Fantástico, o Senhor Fantástico. Não, quem que você tá falando então? Ben Green? O Doutor Destino. Ah, o Doutor Destino. Toby Kebbell? Não sei quem é esse cara. Meu irmão, o Gambit. Nossa, tem que ser o Batman. Ruim, cara. Chama o. É, o. Como é que é o nome dele? Shannon Tatum. Shannon Tatum. Ah, achei que você tava falando do outro, do Taylor Kitsch lá, o outro também, que não deu certo também. Não, né? Deu. Caraca, esse cara foi o Gambit, foi o John Carter e não decolou, né? Ô, cara, o cara que fez o Dr. Destino... O Shannon Tatum não tem cara de detetive, não tem como ele fazer... Não, ele tem cara de Anjos da Lei, aquilo ali. Ele é aquilo, né, na verdade. É. Ele tem cara de... mandando e-mail. Né, cara? É o que, André, que eu não ouvi? Que é, ele tem cara dele mesmo naquele filme Isso é o Fim. Isso. Que ele tá. Que ele é o. Que o cara fala assim: você imaginou que eu ia estar comendo ele? Ele tava em G.I. Joe. Ele é a minha puta, né? Que o cara fala. E ele fica lá latindo, cara. Aquele filme é muito bom, cara. Eu fico com as pessoas que dizem que aquele filme é ruim, cara. Aquele filme é ruim. Não é. Se aquilo fosse uma comédia dos anos 80, ia ser um clássico hoje, cara. Todo mundo ia falar dele. Não, a melhor cena pra mim é do Michael. Agora Ficou evidente que você não sabe o que é clássico. É. Não, esse filme e o primeiro. Se beber um caso, se fosse um filme dos anos 80, cara, hoje em dia todo mundo ia falar muito. Mas eu acho que o Se Beber Num Case virou o novo filme. Ian Somerhalder. Era o Boom do Lost. Isso. Caralho, Fiorito, porra. Ele é um vampiro. Esse cara tem cara de super-herói, sim. É o vampiro do Vampire Diaries, né? Esse cara podia ser o novo... Mas esse também é mó naniquinho, esse cara também. Ele é nanico? Não, é? Será? Ih, estragando os sonhos da Deia. Em Lost, eu fui enganada. Todo esse vai arrancar o ponto da parede. 1,77m, real. 1,77m. Já é maior que eu. Mas ele não é bom ator, né? Eu não sei, eu não vi nada além de Lost com ele. Eu tô falando com esse parâmetro. Ele fez outros bagulho que eu não lembro agora do que ele fez. Cara, ninguém bate o Zac Efron, gente. Ah, opa, Michael Fassbender. Mas é velho, tá bom. Não é velho o Michael Fassbender, vocês falaram? Que é velho. 41 anos, flor da idade. Tá quarentinha aí, ó. Tá ali. Ainda dá caldo. Opa. Entre Michael Fassbender e John Hamm, cara, Michael Fassbender é disparado. Nossa, muito. Então chama os dois pra um teste. Sim. Aí, Caruso, você falou, quem perder vira o Robin. Aí você imagina se o Zac Efron vira o Batman e o Michael Fassbender é o Robin. Pronto, já veria. Não é? Tio, você é bom, cara. Caraca, o Zac Efron também não é muito novo, não, velho. Ele é quase da minha idade. Tem 31 anos, eu acho. Você vê como você tá vivendo sua vida, 5 horas? Bom, é pra se pensar, né? Tá bom, escolhe um dos moleques do Stranger Things aí pra ser o Batman. Esses não são velhos, velho. Cara, eu acho que eu vou concordar com o Zac Efron, é isso aí. Fechar. Pode passar a régua. Aí, já temos 2,5 votos que o Fiorito tá mais ou menos comigo. Mas eu tô em busca de uma nova opção mesmo. Mas olha a idade dele. Quantos anos ele tem? 31, eu acho. Ih, agora o réu tá comigo. Ih, também. Olha lá, o réu foi montado agora. Eu achei que ele fosse mais velho. Cara, eu vou te falar que eu vi um filme com ele outro dia, aquele O Rei do Show. Vi tem uns 3 ou 4 dias. O do Wolverine? Wolverine. Cara, o Zac Efron rouba o filme, tá? Ainda não o filme tá mal, não, cara. E o filme tá é do Zac Efron. Não tá mal, não, que ele é ele ainda fazendo par com a Mary Jane nova lá. Pô, aquele cara que fez o General Stryker novo lá no Dias de um Futuro Esquecido lá. Como é que é o nome dele? Não tem cara de detetive. Ele era um dos. O inimigo do. No novo. Sim. Mad Max, ele era o cara que era amigo e depois fica inimigo do Nicholas Holt lá. Oh, mas e o cara, o Mad Max mesmo, novo lá, como é que é o nome dele? Fez o Bane. Bane? Não, ele já é o Venom, né, cara? Ah, ele é o Venom. Você falou... Ah, Josh Hellman é o nome do cara. É o cara que o Hell falou. Josh, o Hell falou é? Desse cara, eu lembrei Josh do vilão Hellman. Do Logan. Josh Hellman. É da maionese. Cara de vilão, cara, é difícil. Tem cara de vilão. Ah, mas o Batman precisa um pouco também, né? Não, mas não é cara de vilão no não, sentido certo. Não é cara de vilão bonzinho, é cara de vilão mal. Ele tem cara de simpático, na verdade. Ele tem cara de bullying. Aquele cara bullying. Isso. Né? Ele parece então, o Stifler, cara. Ele é o Stifler bombado. Parece o Stifler pra caralho, bicho. Puta que o pariu, cara. Eu pensei no cara que fez o vilão do Logan, saca? Só que ele tem uma cara de redneck, assim. Não sei se limpando a cara dele, ele fica com a cara de riquinho. Logan. Mas ele tem cara de herói. O cara boy do Hall Brook. É, o cara do Narcos. É, do Narcos. É, então, o Narcos ele tá de bigode, isso não ajuda nada. Caso. Ah, eu acho que ele não tem queixo pra ser o Batman, não. Eu tava prefiro... procurando bem pelos queixos mesmo. Não, prefiro... Vocês que viram Bumblebee, Predador, não tem ninguém ator que se salva nesse filme, não? Pô, e o Dente de Sabre do primeiro Wolverine? Não. Tá qual o nome desse cara? O irmão do Chris Hamilton. O irmão do Thor. Mais ah, mais boa! O Liam. O irmão do Thor. Qual deles? Ele tem uns 15 irmãos. É o noivo 3. Da Hannah Montana. Noivo não, casaram. Casaram. Ah, casaram. Ah, o mais novo, novo, né? O que tava no filme lá dos mercenários, lá, né? Isso, esse mesmo. É o que tá na peça do Thor lá? É o Liam, não é? O Liam. É, Liam, Liam. Não sei como é que se foca. Ele tem o queixo. Liam Hamilton. Ele é novo. Ele é novo demais, eu acho. Cara, ele tem uma coisa que a Adriana Mello vai odiar, porque ele tem o olho menorzinho ainda que do Chris. O olho dele é menor ainda. Ele vai ficar de máscara. Tem o outro, o irmão mais velho é o Luke, né? Luke Hemsworth. Só que o Luke Hemsworth é baixinho, né? Porra, esse problema. Sabe que vai ficar pendurado de cabeça pra baixo, uma gárgula, cara. Mas o Tom Cruise não parece que é 1,60. Esse Luke Hemsworth eu acho que é velho já também. Já deve estar pra mais de 40 já. Deixa eu ver a idade desse. Mas, cara, ninguém daria um Batman pra esse Luke Hemsworth. Não. Ele é o irmão Hemsworth que não fez muito sucesso. Assim. Ele é igual o Adam Baldwin. Ele é o guardinha de Westworld. Sim. Então, vocês assistem o The Good Place? Ó, oh, ele tem 29 anos. Assiste, eu assisto. Que faz, The em The Good Place tem, uma, tem um subplot 29 só? Que é do irmão não. desconhecido 29. Dos Hemsworth. Que o cara fala, ah, sim, eu sabia, sim. Eu sou muito mais feio do que os meus outros três irmãos. Ah, e tem o Rodrigo Santoro, cara. Tá aí, ó. Não, não quantos fala inglês direito. Santoro, velho? Cara, e os caras lá do elenco de Sons of Anarchy? Tem ninguém? Tem o Sons of Anarchy, mas eu tava pensando, sei lá. Eu gosto daquele Charlie Hunnam. O Charlie Hunnam não acho que funcionaria como Batman, mas tem aquele outro maiorzão que faz o melhor amigo do... Ou aquele cara, sabe qual que é o problema dele? Ele é muito massa de barba. Ryan Hurst? É o cara que faz o amigão dele lá. Aqui. Ele tinha que fazer o Thor se fosse fazer um reboot. Só que eu acho que ele já é velho já. Chris Pine é um baixinho, não é? Chris Pine também tinha que fazer o Hal Jordan. Entendeu? Cara, o Chris Pine, o problema dele é que ele é cabeçudo. Se botar a máscara do Batman ainda, vai ficar, né, parecendo um fã. Vai ficar igual o Capitão América do Vingadores. Funko. Aquele bonequinho de metal, né? Ô, Fiorito, esse cara aí que você falou, o Ryan Hurst, eu lembro que eu achava ele muito massa, e eu vi ele no Resgate do Soldado Ryan, ele não dá pra reconhecer ele sem barba, velho. Parece que tiraram o queixo dele fora. É, foi Ryan bem. Hurst. Esse cara. Chama o Danny Trejo pra fazer o Batman, pronto. Não, ele é o Lobo. A gente tá aguardando ele pra hora certa. Ryan Hurst. Cara, pior que vai ser o... Vai tem imagem dele sem barba, né, cara, na internet. Vai ser o La La Land, cara, o Batman. Vai ser o... Qual o nome? Ryan Gosling. Cara, a gente queira ou não, vai ser ele. Tem um comentário inesquecível. Ryan Hurst, ele tá... Ryan Gosling. Esse Ryan Hurst, ele tá... Ele, é o ba... ele vai ser o beta agora em Walking Dead, né? Dos sussurradores. Ah, é? É... Eu acho o Ryan Gosling sempre com a mesma cara em todos os também. Filmes. Eu acho que ele tá com cara de quem tá cheirando peido, sabe? Ah, ele vai pra lua, ele vai cara, ele tem sobrancelhas expressivas. Aquele vídeo. Ele não tem mais nada expressivo, mas tem sobrancelhas. Eu acho ele super aquele bom, vídeo do Ryan Gosling não gosta de cereal é a melhor coisa. Pra demonstrar a cara dele, assim, interpretando. Ah, eu acho muito massa o Ryan Gosling, mas ele tem aquela mesma cara desde que ele tinha 7 anos, cara. Você vai procurar ele do lado da Britney Spears. Sim, da... sim. Caraca, mas eu gostei dele no Blade Runner. De adulto. Não, eu também gosto, adoro o Blade Runner novo. Achei muito bom. É Ryan Gosling won't eat his cereal, é isso? É isso. Você não conhece isso, cara? Não. Nunca viu, cara? Porra, isso. Pô, mas é de parte 1 a 8? Exato. É um negócio grande do humor, velho. Alguém de Star Wars podia fazer o Batman? O Boyega. É um Boyega, na hora. Pô. Preciso falar que o Adam Driver podia fazer o Batman. Não, Cruzes. Mas eu tava olhando nisso, colocaram eles na lista já. Ele é um balanço feio. O cara descobrindo. Ai, ai. Gente, por quê? Mas dá pra você fazer isso com qualquer ator, cara. Mas fizeram com o Ryan. Não fizeram com o Ronaldo na época, com a Coutinho? Eu vi eles fazendo com o Casagrande. E aí depois ele fez um vídeo comendo cereal, né? Ele fez um vídeo comentando esses gifs. Tá, então faz o seguinte, chama o The Rock pra fazer. O Adam Driver, ele não tem queixo, né, cara? É verdade. É esquisito, assim, né? Não, o outro cara lá é baixinho. Ele tem cara de sujo. A Dan Driver tem uma cara de que não lava o rosto. Não, peraí. Não tem, não. Ele é um galã feio, gente. É isso. Ele não ia combinar com o Bruce Wayne. Parecia um... Ele pode ser aquele milionário excêntrico, não tem? É! O milionário, né? Mas eu acho que o problema é disso. Ele encorpou agora, mas ele continua com cara de magro. Cara de magro. A estrutura óssea dele é de cara de magro. Ele não tem cara de... É, Zac Efron. Bem, É, concordamos? Concluímos? Tem também o Rami Malek. Ele botar a dentadura do... É muito olho, não vai dar, gente. É aí muito olho. Caralho, porra. Quem que é esse cara? O que fez o Fred Mercury. Ah, só. Do Mr. Robot. Pô, chama o cara que fez o Doutrinador, cara. Funciona bem. Ai, meu quase, Deus. Uai. Eu não conheço. Você já tá acostumado. Isso aqui é Pizzolatti lá. Ah. Pico Pizzolatti. Gente, essa é Kefa, gente. Vamos acabar essa votação do Senado aí. Vamos aceitar isso, né? Do jeito que a gente tá fazendo esse podcast, parece que... É ou o Zac Efron ou o Renan Calheiros. E o Renan Calheiros acho que vai... Mas vem cá, a gente vai votar secreto. Vai abdicado. A gente vai votar secreto ou vai votar aberto aqui? Tem um cartão de votação a mais, hein? Por favor. É, eu tô vendo que vieram 8 votos pro Zac Efron. É... Zac Efron, o último filme foi o Baywatch. Cara, ele fez uma briga muito boa com o Seth Rogen naquele Vizinhos, cara. Melhor briga do cinema nos últimos anos. Cara, isso que é bizarro. Tipo, aquele filme é de que ano, cara? Deixa eu ver. E ele tá fazendo papel, tipo assim, de... Moleque mais Fred. Como se tivesse 17, 18 anos, né, cara? Não, mas é que tem cara de criança, né? Start reading mean tweets. Os caras ficam lendo agora... tweets, né? Xinga eles. Aí tem um lá que ele lê no Jimmy Kimmel lá, ele lê, tipo assim, Zac Efron, não interessa o papel que ele faça, ele sempre parece um escroto. Mas, brother, você imagina o nível de desespero da internet o dia que anunciam que o Zac Efron vai ser o Batman. Nossa. Tô falando pra vocês. Cara, as conas, cara. Acho que o celular explode, bicho. Acho que, tipo, nossa senhora, ia ser um salseiro do caralho. Eu lembro quando foi o Ben Affleck, como é que foi, vocês lembram daquilo? Sim. E a internet não era o que é hoje, né, cara? Não Nossa era. Senhora, cara. Então é isso. Então vai ser o Zac Efron. Vai ser o Zac Efron por falta de opção. Né? Esse episódio tem que terminar com High School Musical. Mas eu acho que tem que fechar o contrato com o Zac Efron. Agora. Periga o Mark Wahlberg aparecer e ficar com o papel. Se você não quer um Mark Wahlberg Batman, vote no Zac Efron. Bom, então fechou, é isso, acabamos. Vocês querem dar uma pincelada rápida ali na Marvel ou não? Foda-se a Marvel. Não, foda-se a Marvel. Eu queria só saber o que aconteceu. Não quero saber. Fase 4. Fase 4. O que é essa fase 4? O que é? É o próximo aí, após Guerra Infinita aí, o que vai reestruturar? Os caras estão falando que talvez a Marvel consiga refazer o contrato com a Sony e continue com mais filmes do Homem-Aranha. A intenção deles é talvez fazer mais 4 filmes ainda do Homem-Aranha dentro do Marvel Universo e trabalhar com... Quer dizer que o Aranha não morreu no game? Não, o filme dele já é depois, né? Esse... Pô, tô zoando. Aquele filme... Meu Deus, é um spoiler! Eu falei, vai tomar... se você assistiu o trailer, você já viu um spoiler, né? Ele já viu. Se você ficou sabendo que vai ter um Homem-Aranha 2, já é um spoiler, né? Isso. E mais, o Nick Fury também. Ele também sobreviveu. E aí eles estão falando que com isso, daí o vilão que ia ser... o novo vilão que ia ser introduzido no universo Marvel ia ser o Norman Osborn. E eles iam trabalhar arcos adaptando, tipo, o Reino Sombrio, o Cerco... Aquelas coisas dos Vingadores Secretos. Não, Vingadores Secretos. Tudo aquilo que tinha o Norman Osborn, meio como vilão nos quadrinhos, isso deve migrar pro cinema e, tipo assim, e os filmes iam ser divididos, digamos, em dois núcleos, né? Um que trabalha, tipo assim, um lado mais urbano, né? Com histórias na Terra, né? Tal, e outro, um filme cósmico, né? Uma parada cósmica. De onde são essas fontes? Porque tem um monte de coisa vazada que... Reddit. Não tem... suposto rumor. Suposto rumor, o cara falou que a nova norma é contratar atores semi-conhecidos agora para fazer o papel de heróis e... Tá certo. Mais barato. E atores famosos para serem vilões, né? Diz que porque na verdade eles querem que o ator que faz o herói faça 257 filmes por contrato. E o vilão geralmente morre. Morre, né? Tipo, como eles sempre fazem, né? Ele mata o vilão no fim do filme, né? Exato. Aí o Guardiões da Galáxia 3, que ainda tá, eles estão reformulando todo o filme, né? Que vai, que a partir de Guardiões da Galáxia 3 eles vão introduzir os Eternos, e os Eternos vai ser a nova franquia que vai trabalhar o lado cósmico. Cósmico, né? É, no os lado Eternos, pra mim, é que nem os Inumanos, eles não têm material pra funcionar. Parece uma ideia muito ruim, né? Parece uma ideia muito ruim também. É, mas Guardiões da Galáxia também parecia uma ideia ruim. Não, eu não tô dizendo que necessariamente vai ser um filme ruim só. É. Não me inspira, entendeu? É, aí tem o Pantera Negra 2, que falaram que eles estão com um grande problema para achar um vilão, né, pro filme, e estão até cogitando a volta do Killmonger, né? Não, que eu acho que tem que voltar o Klaw, cara. Formato de som vivo, é. Som vivo? Hã? O filme... É, ele era feito de som vivo, não era isso? Era som vivo mesmo. No filme da Viúva Negra, com classificação restritiva, né? Pra 18 anos, um filme... Querem ver Scarlett Johansson pelada. Filme violento e que provavelmente seria um flashback, né? Seria mostrando missões dela ainda na S.H.I.E.L.D., né? Como se fosse no passado. E, pasmem, filme do Shang-Chi. Eu não sei porquê, mas... Isso eu ouvi falar também. Mestre do Kung Fu, que é uma das novas prioridades do estúdio Marvel. Filmes de orçamento barato, com pouca computação gráfica e com porrada. E é isso, seria isso. Comentários? Então não? Tá, né? Eu achei então que, tá. Primeiro, isso aí é meio que óbvio, nada muito novo. Acho essa estratégia de filmes baratos com não sei o quê, não acho que funcione. Acho que eles tinham que continuar construindo em cima do universo que eles têm, que tipo, é time que já tá ganhando. E que tá super bem construído, né? Pra que ficar? Mas vocês acham que o universo sobrevive sem o Robert Downey Jr., por exemplo? Eu acho que eu senti que eles já estavam preparando isso, entendeu? Sim, já dentro da infinita. Estar preparando é uma coisa, mas não ter mais o cara e acabou e é outra coisa, né, cara? Cara, eu acho que eles estão tentando tipo assim, reconstruir o Vingadores com o Pantera e com o Doutor Estranho, que são dois atores que fizeram sucesso. Mas não tem a moral. O Capitão América também saiu, né? O Capitão América também... Vai. Mas ninguém liga pro Chris Evans também. Não fala assim. Que horror. Não, você liga. Ninguém liga, né? Leva pra casa. Cara, se eu fosse a Marvel, eu continuava com o Homem de Ferro. Eu chamava o Colin Farrell pra substituir o Robert Downey Jr. Meu e continuava com o Homem de Ferro. Mas e aquele papo da Riri e talvez o Bucky assumir o manto do Capitão? Será que isso funciona? Não falaram mais nada. Eu acho que, tipo assim, tá certo que o Chris Evans não é ninguém assim também, né, cara? Não é alguém assim, insubstituível, né? Mas, cara, pelo que foi apresentado até agora, você acha que tem cancha, assim, o Bucky ou o Falcão pra ser o novo Capitão América? Não, a princípio eu não acho, não. Mas acho que, sei lá, eles já me provaram estar errado em outras oportunidades aí, entendeu? Eu não sei. Eu acho que se bem feito, se bem construído, entendeu? Ah, mas aí até o filme da DC, né? Se bem feito. Gratuito pra caralho, né? É que o Chris Evans, assim, eu acho o personagem do Capitão América um porra. Eu acho ele muito bom mocinho, sabe? Isso. Nossa, daí que eu acho que é chato. É a única coisa que eu gosto. É, eu também. Desculpa. Então, porque eu acho o personagem dele chato, mas foi bem construído, veio, né, tipo, formou ali com o Downey Jr., tudo, fez tudo legal. Aí eles vêm com essas ideias de fazer umas coisas baratinhas pra falar, ai, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que eles podem até começar franquias baratinhas, mas o núcleo do universo Marvel tem que continuar, cara. É claro, nossa, por favor, né? Eu não sei, eu acho complicado, tipo assim, você tirar personagens importantes e chave. Tipo, o Homem de Ferro foi o universo inteiro, praticamente foi construído em cima dele, da Stark, né? É, porque ficou carismático, era um personagem que chamava o pessoal, tudo. Eles têm agora que trazer outro tão bom quanto. Na verdade, é o que eu tô falando, a gente tem que lembrar que o Homem de Ferro antes do filme era porra nenhuma, né? Não, eu sei, cara, mas isso que eles poderiam, não sei o que eles têm de plano. Tipo, eles meio que ficaram refém disso, porque tudo que foi construído tem o dedo do Tony Stark no meio, né, cara? A Shield, tudo, cara. Sim, mas ele morre, fica o legado. Ele continua, digamos assim, existindo no universo, mas ele morreu para se sacrificar e salvar todo mundo. Ele continua sendo embasado nele, mas ele não aparece mais, ele já morreu. sacou? Eu pensei que de repente eles podiam fazer algo nesse sentido, e aí de repente ter outro Homem de Ferro, ou bota o Rhodes, ou bota a Riri, entendeu? E aí trabalhar, por exemplo, uma coisa, eu sei que tem uma treta judicial aí que eu não sei como é que não resolveram ainda. Por exemplo, a She-Hulk, que é uma personagem, desculpe, a Mulher Hulk, é uma personagem porra, extremamente simpática, extremamente carismática, que ficaria muito bem nessa vibe de filme da Marvel, sacou? Tem treta judicial com a She-Hulk? Tem a treta judicial com o Hulk. Entendeu? E aí ela eles podem usar o Hulk como coadjuvante, mas não podem fazer ele. Tem alguma coisa a ver com a distribuição, porque eles começaram a distribuição para Paramount, parece. Não tem um negócio. O Paramount ainda tem os direitos, digamos, exclusivos do personagem, se ele for. Uhum, entendi. É, e por consequência dos derivados, né? Da She-Hulk, desculpe, da Mulher Hulk. Mulher Hulk, eu não sei, cara, mas eu acho que uma Mulher Hulk digital não ia ficar legal. Às vezes não precisava ser digital, de repente. Ah, mas eles iam fazer. Eles iam pegar uma atriz. É, porque ela em termos de proporção. É, ela tem que ter, sei lá, uma mulher de 2,15 metros, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo ela não é o Hulk, que o Hulk é tipo. Sim. Digamos assim. Se bem que agora no quadrinho ela tá assim, né? Ela tá disforme, igual o Hulk. Mas. Xingantona, né? Essa não é a minha She-Hulk, essa não é a minha Jennifer. O nome dela é Jennifer, olha isso. Sem falar que não ia. Conhecê-la falar que não ia ser fácil, hein, cara, achar uma atriz assim, que seja uma atriz razoável e que tenha porte físico de mulher Hulk, assim, cara. É, teria que. É, não a musculatura da mulher Hulk. Você tem mulheres bem altas aí, até aquela fazer a Lady Sif mesmo, é uma mulher grandona. Mas não tem a moça do Game of Thrones lá que faz a. A Brienne. Não, não tem nada de mulher, só altura. É, ela é autônoma. Bom, o que mais que tem que ter? Então tá, vamos chachar esse Hulk agora, vamos lá. Zac Efron. Ela tem que ser o perfil meio fitness, assim, né? Meio alterofilista, assim, né, cara? Graciane, é isso? É, meio Graciane, ela tem que ser exatamente. Eu vou pagar por esse meu comentário, mas não tinha uma mulher fortuna naquele Gente Grande 2 do Adam Sandler? Nossa, o moleque vai pagar mesmo. Aí. Eles ficam quem é que pulando. É Adam Sandler? Uma loira? Ah, olá. É, uma loira que eles ficam dizendo, tipo, ah, ela coça o saco, eles ficam fazendo uma piada idiota com ela o filme inteiro, assim. Que era, eu acho que era esposa de um dos caras, não era? Não sei, é uma mulher fortuna, eu só lembro do. Não sei. Eu sabia que eu ia pagar por isso. Você sabe, pode falar. Não, pera, que eu não lembro. Eu lembro que ela foi na festa do final de Hulk Hogan, entendeu? Fantasiada de Hulk Hogan. Silêncio, porque ninguém assistiu o filme e ninguém sabe dizer se isso aconteceu ou não. Ah, eu sou especialista em Adam Sandler. Eu só não gosto do Seth Rogen. Você não gosta do Seth Rogen? Não, eu detesto o Seth Rogen. Que isso? Eu também. Que isso? Aliás, nossa. Boa noite. Boa noite. São horas? Então, eu cheguei em casa, eu vi o link aqui no grupo do Surubinha, aí eu falei, deixa eu tentar. O cara usou! Vocês ainda estão aqui! Caramba! Pra votar no Zac Efron como o novo Batman. Por sua causa, o Zac Efron vai ter que ser o Batman. Você não tava aqui pra votar. Gente... Tá empatado, viu? Você que é o voto do nervo. A única coisa que eu sei aqui é que eu cliquei naquele link que a Deia colocou no grupo do Omelete. Quem? Quem teve coragem de colocar aquele moleque lá do Game of Thrones como Batman? Não! O Jon Snow com aquela cara de chorão. Já falando do Jon Snow. Não dá. eu concordo com a mesa. O que que vocês decidiram? Zac Efron. Não! Zac Efron ganhou pro W.O. O Michael Fassbender vai ser o Robin. Cara, quem tinha que fazer o Robin era a menina lá que faz a Arya Stark. O Robin. Boa! Não, a menina que faz o fragmentado. Tem que ser bem baixinho também agora, hein? É por causa do Zac Efron. É, tem que ser baixinho agora. Mano, ela é aqui, ó, Maisie Williams, ela tem 1,55m. Ah, perfeita. Eu quero ver quanto tem de altura o Zac Efron. Peraí. 1,73. Ele tem cara de chorão. É que eu tava olhando, quando a gente tava conversando, eu já tava pesquisando aqui. Então, tá. Acabei de pensar em dois atores pro Batman, que Zac Efron, segure seu não peça demissão ainda. Manda um zap zap pra ele. É, um é o moleque do que faz o filho do David Dunn nesse filme novo do Vidro. Que é o filho do Bruce Willis lá no filme. Bruce, não, cara. Ele é chorão, mas ele tem tamanho, cara. É isso que eu tô falando. E o outro cara é o cara que fazia aquele... Que era herói, virou vilão, o Agents of S.H.I.E.L.D. lá, Nossa senhora, pelo amor de Deus. Vocês estão todos chocados e votando no Zac Efron, porra. Não, mas ele é um ator ruim demais, cara, esse cara aí. Pô, mas o Zac Efron é bom. Não, o Zac Efron é bom, cara. Canta e dança. Ele é ótimo, ele é ótimo. Zac Efron é total, né, cara? Vocês querem... Cara, em tempos de Momoa, Zac Efron é rei. Mas sem sacanagem, Zac Efron é bom ator assim, pô. Tanto sacanagem, sério, falando que não. É um ator completo. Você fala de Zac Efron, eu só penso naquele meme dele com a cara, ele dançando, sabe? Ainda em High School Musical. Não, eu vejo ele mostrando o quadro, assim, sabe? Tipo, sabe? Mostrando o quadro. Dri, dá pra te convencer de que Zac Efron pode ser Batman com 3 fotos, ou 4? Por favor. Você vai mandar uma foto dele sem camisa e vai ganhar. Zac Efron, nua pelada por nós. Ai, eu prefiro o cara, John Hamm. Oh, não tem estatística hoje. Ah, não tem? Não. Ah, ficou esperando 3 horas. O John Hamm tem. Eu vou embora. 37 anos em cada perna dele. Tem que fazer um Batman. O problema é esse. Putz, eu ia falar de Josh Brolin, então. Então, não, Josh Brolin tá. Ele tem um John Hamm em cada perna. Mas o Josh Brolin já é muito. Ele é o Cable, já é o Thanos, já chega, né? Já tem a cota dele já estabelecida. É a vez do Zac Efron, cara. A gente foi e cai no Zac Efron, não tem como. veredito é MDM. Todos os caminhos levam a Zac Efron, não tem como fugir. Estivemos em todos esses lugares e não conseguimos outra pessoa. Só tem uma coisa que me impede de achar que isso é uma sacanagem a gente chegar à conclusão do Zac Efron, é que o réu não teve objeção, porque não tem o que falar. Não, mas o réu ficou... Não, tá bom, cara. Ele ficou triste. É isso mesmo. Mas eu assim, tô eu tô preocupada. Eu tô preocupada. O segundo lugar é Fassbender. Réu. Michael Fassbender, Réu, você tá bem? Tá tudo certo. Gente, ó, eu cheguei de viagem hoje, eu vou ter que descer, são meia-noite, eu tô 3 vai horas. Lá, vai lá, podcast. Vai lá, a gente tá encerrando também. Tá, depois vocês fazem o meu jabás pra mim, os de sempre, vocês já decoraram já, né? Aí deve gravar outro dia, aí você manda por tá. Ou então pega um áudio meu antigo. Eu falo sempre a mesma merda, gente. Aí cola um carnaval fora de época. Ele cola um áudio que ele fala específico de um show, né? Dia tal, eu vou estar não sei aonde. Gente, não sei que dia de dezembro, tem Santos Criativa, Festival Geek. Galera, um prazer, eu tava com saudade, viu? Ai, que fofo. Foi muito legal, Cadu. Eu acho que a gente criou um novo bordão do MDM, que é o Bat Efron. É o novo MDM. Foram 3 horas burilando esse MDM aí, mas acho que ele veio pra ficar. Putz, grilo. No próximo. Espero pra ver a próxima grafica MDM, pra ver se não vai ter uma porrada de Bat Efron aparecendo, sendo atropelado, caralho, aparecendo Bat em cima da hora. Bat, tipo Bat Faria, assim, B-E-P-H. Só melhora. Só melhora, a grafia só melhora. Irmã do Zac Efron, entendeu? Você vai se vestir de mulher do Zac Efron. Bat Efron! Tava com saudade, viu? Beijo em todos. Beijo, tchau. Queria agradecer a presença de todos e vamos para os recadinhos do MDM. Vai ter recadinhos mesmo? fazendo... Vai esquedular essa call? Tem que fazer um broadcast. Vou fazer essa meeting. Vou esquedular a meeting. Nossa. E é isso aí, galera. Vamos começar aqui os recadinhos MDM do podcast dessa semana, que eu não sei qual vai ser. Também estou cagando pra isso. Nós temos aqui eu, o Change, o Maximus. Olá. O Hell. O Hell. O Léo Finoc. Qual é, Shox? E o Qual é, Shox? É muito início dos anos 90. Cara, né? Qual é, Shox? É muito velho isso, hein, cara? Dá licença, que eu sou velho? Lojinha, não, acho que não conheceu essa gíria. Não faço mais nada. Ele tá procurando no Google. Aí, agora. Tá vendo? E aí, Shox? Google, por favor, me ajuda, estão me zoando. Como responder e aí, Shox, para se dar bem? Para se dar bem, né? Estão me zoando, por favor. E lojinha, como vocês puderam, que está agora turinha. No Google tentando entender o que é, qual é Shox. Bom, vamos lá, recadinhos, quem tem recadinhos? Léo, tem recadinhos? É, use protetor solar, tá muito calor. Beba água também, né? Só tá, é, beba água aí. Agora tá chovendo aqui, hein, mano? Recadinhos? Não. Não, lojinha? Eu tenho, que eu não sei se vocês sabem, mas eu escrevi um livro. Que cretino. É, vai lá, se você não comprou jornada, vai lá, porque eu tô sem como se inscrever, eu preciso que alguém me diga, olha só, lojinha, seu livro é bom, aí eu pensei, e volto a escrever. Tá bom, cara. Sem ser a sua mãe, elogiozinho, né? É isso, né? Eu preciso de elogios, eu nunca menti, nunca escondi. Fada Sininho da literatura brasileira, né? Precisa de gente batendo palma pra sobreviver. Máximos, qual o jogo dessa semana, hein? Então, o jogo dessa semana foi Detroit Become Human, com a presença ilustríssima do Dr. Bernardo. Olha só, cara! Renascido das cinzas. Exatamente. Tô com saudade da voz do ex-Malandrox. Vamos lá ouvir ele. É mais Malandrox, né? É, inclusive então... tava falando com ele aí, porra, faz aí logo um concurso novo, nova garota Malandrox do MDM, né? É, olha o triplo. Tá, tô aqui no cachoeira. Tá no chuveiro, né? Tá no chuveiro, como a gente dá pra... Não. Pelado agora no chuveiro. Tá começando a baixar a chuva um pouco agora aqui. Pelado agora aqui, na chuva, aqui, né? Porque aqui o que... tá chovendo um monte, maluco. O que não é a chuva, senão um grande chuveiro pro triplo ficar pelado na rua. É claro. Então... E semana que vem é o Apex, que é um jogo grátis aí que tem na Origin Story pra PS4, PC. Então se vocês quiserem, quem quiser aí, tem uma semana pra... jogar, ficar bom e querer comentar. Opa, vou jogar, hein? Pode comentar se for ruim, não? Tem no Xbox? Tem. Tem crossplay? Tem crossplay esse jogo? Aí eu não sei. Tem, é de que isso aí? É tiro, é isso? É um Battle Royale. Misturado com time. Tá bom. Triplo, coloca no mudo aí, cara, enquanto isso, por favor. Tem um cara pedindo boluva ali, não? Né? Pô, traz cerveja aí, não sei o que. Pô, vou tentar aí, mas no controle, cara, não dá. Eu fico meia hora pra mirar pra colocar a mira do cara onde eu quero, eu já morri. Então, esse tipo, ele é tipo Overwatch, que ele tem vários heróis. Então, sempre tem um ali que, sei lá, tira granadas, coisas que tu não precisa mirar muito, saca? É, tem um que não morre, porque esse eu vou precisar desse aí. enfim, Triplo, você tem recadinhos aí, cara? Morreu. Então é tirar do mudo, caralho. Bota o bolovo aí, Triplo. Alô, não tem mais nenhum, cara. Acho que a chuva fez a galera já conseguir tudo. Caraca, olha só. Mas tem recadinhos aí, Triplo? Tem nada. Tá bom. Cara, tem um livro do meu amigo lá que eu li, porra. O livro do Lojinha? Marcelo Soares. Não. Amigo, não fazia. Jornada. Pô, Lojinha tava querendo elogio aí, maluco. Você nem falou pra ler amigo, pô. Ô, Benedo, estamos te escutando, Benedo. Ah, tá tudo bem, hein, Benedo? Tudo bem, Benedo? Boa noite pra todos, Benedos. Oi, Benedo. Tudo bem, Benedo? Tudo bem, Benedo. Como é que estão as coisas, Benedo? Saudade de vocês, Benedos. Mas, Triplo, qual é o seu livro, Benedo? Fala, Triplo, gatinho. Mas tem que falar assim no meio do bar. Oi? Tem que falar desse tom. Qual é o livro aí, Triplo? Maior Espetáculo da Terra, do Marcelo Soares. Vamos mandar o link pro pessoal aí. Online. O Wolverine, que... né? Livro do Wolverine. Livro sobre circo? É sobre o quê? É isso que eu pensei, de circo? É, sobre circo. Tá bom. É sobre um cara que era mágico de circo e aí as coisas que aconteceram na vida dele depois. Vou mandar o link pro pessoal aí já ali, é muito bom, eu recomendo. É boa, vai colocar e, o link no post meu... que ninguém acessa, né? Porque todo mundo escuta pelo feed e tal. Sim, mal. É na editora, vai no site da editora Penalux e procura Penalux. Lá, porque é só venda física, não tem esse negócio de esses escritores aí de metigela aí que só fazem livro online. No Catarse. Entendeu? Livro online que é só cópia digital, não, é livro de verdade. Tá bom. Ok, então vá aí matar as arvorezinhas para fazer livro de verdade. Porque eu tô com lojinha que tem que ser amigo da natureza. Isso aí, lojinha, muito bom. Exatamente, foi por isso que eu fiz, pela natureza, não foi por falta de dinheiro. Você já abraçou uma árvore, lojinha? Todo dia. Essa coisa de papel não leva a lugar nenhum, né? Leva a lugar nenhum, cara. Isso aí é... É igual quem compra revista hoje em dia, gente, que vacilo. Quem compra, quem lê revista hoje, né? Então, eu só leio quando o pessoal tá falando a respeito. Quando tá falando a respeito. Quem vai ler o Watchmen hoje em dia? Mas, chega, isso é um outro assunto pro outro. Ratinho! Então temos aqui o Benedo Rodri Bucani. Qual o seu recadinho, Benedo? Menino, eu tenho um recadinho aqui muito bonito. Peraí que eu vou salvar o menino. Boa noite a todos, antes de mais nada. Saudades de todos, que delícia. É o seguinte, esse fim de semana agora, sexta-feira, dia 8, não é isso? Confere, produção. Dia 8, 9 e 10, sexta, sábado e domingo, eu estarei em Ubá para o evento UEM Geek. É um evento de quadrinhos e cultura pop. Eu não sei o endereço, quem quiser depois saber o endereço. Eu vou postar um vídeo lá no Instagram falando sobre o endereço direitinho. Qual o seu Instagram, Rafa? @bookemi. É isso aí. E lista de commissions está aberta para quem quiser pedir commissions. É só mandar um e-mail para mim, bookemi@gmail.com, entrar no Messenger do Facebook e mandar uma mensagem lá. Ou mandar mensagem também pelo Instagram, que é @bookemi. Pedidos para sketchbook também pelas essas três... vias de comunicação para este que vos fala. Então é o e-mail bookemi@gmail.com, o Twitter não tem mais, me chama o outro lá, Instagram @bookemi e o Facebook, que é facebook.com/rodneybookemi. É isso aí, e não deixem de passar lá no evento de Ubá, o UEM Geek. É isso aí, um beijo a todos. Se não tem mais Twitter, Rodney. Eu não tenho. Perdeu os hackers russos? Acho que eu perdi. perdi. Ok. Adriana Mello, recadinhos. Linda! Meu único recadinho é aproveitando que papel não leva nada, né? Vamos entrar lá no Comixology hoje e comprar minha revista, que ela saiu hoje. Aliás, elogiadíssimo, hein? Parabéns, né? Parabéns. A Fibes. Vocês viram os comentários? Meio furries. Furries. As fúrias. Não, não é furries. Pelo amor de Deus, não. Furries, não. Quadrinho da banda Titãs, que tem a música Furries. Nossa, foi longe agora, hein, Rodney? É só entrar no aplicativozinho ali do Comixology, digitar Female Furies com R só, pelo amor de Deus. E ajuda nós! Ajuda aí nós. Você pega, aí você faz o seguinte: pega o seu iPad de 20 mil reais, você baixa o Comixology, baixa, aí vai numa convenção que a Adriana está e dá o iPad pra ela autografar na tela, com aquela com a caneta que não sai. E pronto. Teve um cara que assinou aí um Kindle, hein? É verdade. O Catena assinou o aparelho de barbear lá do cara, né? Então, foi. Não, mas eu quero saber, Adriana, o cara leu na locadora do Ultra, pode ler? Não, não pode. Não. Não adianta. Na biblioteca. Eu vou. Pode sim, gente. Ela já recebeu o cheque já. Não, mas é que é aquilo, gente. Vocês comprando no Comixology, depois de um tempinho, vem um troco pra nós. Ajuda aí. Então tá bom. Mas se comprar o impresso, não vem troco, não? Também. Então, o importante é comprar, gente. Até porque a ideia é que a DC continue me dando trabalho. Então vocês têm que comprar a revista. Então já. Não esquece que desenhista ainda paga boleto ainda. É. Opa! Acho que desenhista desenha boleto e desenha o dinheiro pra pagar com um boleto desenhado, não, cara. Como diria. Como, assim? Como diria. Isso direto, mano. Como diria o grande filósofo Finock Leonardo, qual é? Dinheiro é pra gastar. Então aí, ó. Viu? Queria dizer também que o Comixology já dá um pra fazer... de vizinho, né? No Comixology dá até pra fazer pré-order do segundo volume, que dá pra comprar logo os dois. Isso. Eu tô fazendo... Aproveita pra fazer tipo assim, né? Acho que o Felipe fazia a assinatura do Demolidor, não era? Tipo, aí todo mês que saía, já ia automaticamente pra sua biblioteca? Não, comprava um por um, que eu sou um idiota. A gente sabe. Isso não é novidade. Mas vamos lá. Júlia, tá aí, Júlia? Ela falou já vou aí e foi. Já vou e foi, né? Oi, Júlia, recadinhos? Meu microfone não tava mutado, eu tava falando com a minha irmã. Eu não tenho tudo, recadinho. Cara. A gente escutou tudo aqui, brincadeira, não escutamos nada. Eu não tenho recado. Vai sair tudo. Ok. Compra a revista da Adriana, pronto. Recado. Pronto, aí. Nerd Reverso, recadinhos? Eu só vou, não tenho recadinhos agora, porque eu só tenho recadinhos quando as pessoas estão comentando a respeito. Ok. Nossa, esse aí é... Eita ferro, hein? Vamos lá. Quando ninguém comenta mais, não tem graça dar recado. Tá bom. Eu não entendi, mas tudo bem. Tá bom, sorria. Sorria e acene, rapazes. Vamos lá, então, vamos para os comentários. MDM, eu pedi aqui comentários no Twitter e no Facebook. Vou ler aqui alguns. Só que tem mais de 100 comentários, então vai ser. Rolivon, só 7, pô. Só 7. Você esqueceu que a gente não ia fazer nesse aqui, tipo, só comentário sobre sexo? Esqueci, isso? Cara, esqueci. Esqueci, mas vamos lá. Deve ter muitas coisas aqui. Você guardou aquela do outro dia da pergunta do garotinho do Faustão? Ih? Ah, já perdi, cara. Então lê aí, se você tiver aí em... Essa fera aí, meu. Você postou no Twitter, só entrar lá na sua arromba lá e ver lá no arquivo de mídia. No arquivo confidencial, aqui, ó. Arquivo atenção, mídia aqui. Confidencial. Ó, pergunta do garotinho importante aqui, ó. Transar enquanto Faustão fica no quarto, narrando tudo... Como se fossem videocassetadas. Entre parênteses. Entre parênteses. Incluindo efeitos sonoros. Fecha parênteses. Ou transar com alguém que, em vez de gemer e dizer coisas excitantes, fica falando o tempo todo com bordões do Faustão. Com a voz igualzinha. Com a voz igualzinha. Difícil, hein? Tô pegando fogo, bicho! É, ô louco, meu! Ô louco, vai gozar ali, ô meu! Ô louco! Não, nem seria isso, só com as vozes que o Faustão utilizaria no programa dele. Então, cara, eu não sei como é que era essa, assim, mas... Tem a opção suicídio? Não, eu acho que transar enquanto o Faustão fica no quarto é melhor, assim, que uma hora vai virar ruído branco, sabe? Então... Tipo, a televisão, né, cara? Não, mas vocês têm que se conscientizar que vai ser toda vez que você for transar. O Faustão vai aparecer no seu quarto e vai narrar. Mas toda vez que você for transar, tipo, o seu respectivo, né, ele vai ficar falando, ô louco meu, vai... Com a voz do Faustão, você vai estar olhando. Acho que é bem pior, cara. Eu acho que é bem pior. Eu acho que Faustão no quarto seria a melhor opção, cara. Eu acho. Não sei. E aí. Não, o foda é que você tem que marcar com o Faustão a hora que você vai transar, porque ele tem agenda muito ocupada, né? Ele tá lá toda vez. Eu não sei porque eu não transo, eu faço amor. Nossa senhora! Nossa! Transão. A Pablo tá me olhando aqui de olho torto. E teve uma outra pergunta do Ivanilton Jr. sobre esse aí, que falou: gostaria de propor um novo nível para esse desafio. Número 1, transar enquanto o Change vai te dando orientações e comentando a sua performance. Tipo tutorial do Google. É, ou torcendo, né, cara? Vai, cara, vamos lá, cara. Vai. Ou torcendo contra. Ou transar enquanto o Felipe 5 horas faz quadrinhos do ato ao vivo, né? Com direito a perguntas e revisão dos desenhos durante o ato, né? Mas ele vai desenhar, pô, tá bom aqui, cara? Você quer mostrar isso? Ele se cutuca no ombro, tipo, com licença, não queria atrapalhar, mas você acha que peguei um... Pô, eu acho você que... Você pode fazer a mão direitinho ali, por favor? É, eu que o primeiro eu já faço, né? Eu fico, vai, Felipe, vamos lá, cara. Você consegue, cara. Então, vai. Então, segundo, cara, imagina todo o seu amor, como diria o Roger Bocchini, tem um desenho do Felipe 5 horas, assim, pra ilustrar. Ai, que delícia. Pô, exato, pô, é o desenho de 5 horas, cara. É pra posteridade. Sensacional, velho. Eu já imagino o Change, assim, no cantinho do quarto. Com a toalha, assim, prancheta, fazendo desenho, explicação, água gelada. Como eu poderia estar torcendo, pensa nisso, cara. Vamos lá, cara, vamos lá. Cheerleader. É, né, imagina. Então, difícil aí, hein. Mas alguém quer mais responder essa aí? Aparentemente, não, Felipe 5 horas aí ganhou, hein. Então, vamos lá. The Ninja. Não, eu fico feliz, na verdade. Fica aliviado. The Ninja pergunta: o alçapão do banheiro do réu é a versão brasileira da série A Maldição da Mansão Rio? É a maldição da Mansão Réu. É. Boa. Boa. Enfim, deixa eu ver mais... Mais perguntas aqui. Eduardo Pitão, mais vale um Crivella na mão do que dois Bolsonaros voando? Porra, isso aí. Ai, não. Isso aí. É difícil. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Pergunta do Felipe, do Fai Felipe. Qual personagem de HQ mais transão? É uma boa pergunta. Tony Stark é um. Tony Stark. É, concordo, Tony Stark. Conan, o Conan. Druna. O Fera. Druna. Ó, desculpa, eu vou dar uma de 5 horas. É tipo pegador? Também. É, qual o conceito de transão? Acho que encaixa. O transão é quem transa muito. Quem transa muito, né? Quem faz catica. Passador de rodo. Exato. Então, eu acho que Druna, conceitualmente, né? Por exercício da profissão, ela, né? Ganha. Quem? A Druna? Druna, é. Porque assim, a história da Druna é basicamente isso, né? Então... É. Mas tinha aquela X-Men também lá da fase pós-morte lá, que era... Space X. É. Mulher Hulk era também, cara. Mulher Hulk tava todo... Também tava lá... Mas não era Hulk. Ela. Era um Skrull que tava transando. Sim, ela entrou uma coisa pra falar que não foi ela que mandou pra falar. Nossa, enfim. O Wolverine também, né? Então, pra mim, o Wolverine tem 200 anos também, né, cara? É, ó. 200 anos você contou até agora, né? Porque tem mais aí, um bocado. É, o Hércules também, né? Mas aí, o pior ainda. O Hércules pegou até o Estrela Polar, porra. Então, ele pegava o geral, cara. O Hércules pegou até o Wolverine. Vocês só estão falando da Marvel. Vocês só estão falando da Marvel. Na DC ninguém transa, não, cara. Pô, quem transa na DC? Não, na DC é tudo casado, tudo família. O Batman já comeu 4 Robins, né, cara? Não, ele é o Luco. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o... Eita! Tá batendo na porta já. Cara, Rafael sem W. Como alguém escreve Rafael com W, né? Mas tá bom, Rafael sem W. Tá perguntando. Rafael, né? Qual é a maior indignação que você já teve ao assistir um filme? Mas, cara, indignação, não sei. Mas a maior tristeza foi ver o V de Vingança no cinema, assim. Eu fiquei... Nossa, foi muito triste. Foi um dia muito triste, assim. Indignação. Eu sabia que o Superman ia matar o Zod, mas quando eu fui ver, não. Quando o filho da puta, ele realmente. Falando de Man of Steel de novo, hein? Que maravilha. A minha eu lembro, acho que até porque eu não era tão calejado para essas deturpações que fazem de herói no cinema, foi no filme Demolidor com o Ben Affleck, quando o Demolidor, logo no início do filme, tá lutando contra o bandido, ele arremessa o cara na linha do trem. Já começa matando um cara. Não foi nada. Assim, ele arremessa. Primeira louco, cena cara. Do filme, né? Sabe o que é? Primeira sequência de ação. Eu fiquei assim, caralho! Sabe o que é maneiro dessa cena, né, Gervésio? É que ele joga o cara no trilho e logo depois ele vai pegar o álcool pra fazer aquele D de o fogo, do sabe? D, né? Cara, imagina pra ele fazer direitinho aquilo. Deve ter não, demorado. E a pior polícia do mundo, né, que anda pela ainda cena mais... do crime e ninguém percebe, né, que tem cheiro de gasolina ali, né? É. E se não tivesse... Ok, a polícia sai, continua aquela porra, vem no dia seguinte, os pedestres, alguém joga um cigarro no chão, tá todo mundo morto. Na porra do Demolidor. E ele escreveu aquilo sendo cego, né? Aí escreve tudo errado. Assim. Pingou em braille. Tem vários pontinhos assim, né? Que é mas o cara, essa do Demolidor foi foda. O Batman, no Batman vs Super-Homem, ele matando aquele bando de porque ele não só, tipo, metralha um carro, o carro explode, aí ele pega um outro carro e joga em cima do carro que explodiu, só pra ter certeza que matou. É assim, foda, é foda. Mas não sei, tem alguma indignação dentro de uma sala de cinema? Ah, pra mim foi o lance do Marta. Na hora que um falou pro outro, Marta, eu quase levantei o cinema e falei, sério? Quando foi o Marta, eu jurava que o Batman ia acreditar que o Superman era irmão dele. Tipo, minha mãe também tem Marta. A minha também, então somos irmãos. A gente somos irmãos. Ó, indignação cara, pra mim maior foi assistir o filme do Conan com Jason Momoa. Pau! E eu sou muito fã do Conan, cara. Eu fiquei muito triste. Eu gosto do Mamoa, mas, cara, não. Eu acho que todo o filme de Dragon Ball Evolution por inteiro. Ah, mas só você, isso, só você viu, né, isso aí, né? Porque... Realmente. Isso aí já sabia que era merda. Era aquele filme norte-americano do Dragon Ball, você lembra? Dragon Ball Evolution. Evolution. Evolution. Cara, eu fiquei muito indignado com aquele filme Troia. Porque o filme vai até um certo ponto. Cara, desculpe, aquilo é mitologia, velho. Aquela merda já foi escrita, entendeu? Aí quando tem a cena que o Heitor mata o Menelau lá com a espada, assim, no meio do campo de batalha, assim, tipo, ele muda completamente a história, tipo assim, foda-se o material base, entendeu? E esse foi tipo o auge do filme, né? Era pra ser o auge do filme. Não, Xerita, esse filme é assim, é o filme que mostra uma batalha, mas da forma mais clean possível, todo mundo lindo, todo mundo limpo, brilhando. Não era o Brad Pitt? Não era? É o milagre. Orlando Bloom, Orlando Bloom, cara. Cara, mas assim, eu acho assim, independente de você falar assim, ah, isso tá ruim. Cara, você tem uma coisa na mitologia, o cara vai e muda a história e foda. Vai melhorar. Oh, mas é o que eu reclamo de Vikings e vocês ficam me xingando, mas tá tudo eu não fico, não. Vikings. É Vikings, é verdade. Vikings. Eu não fico, não. Mais internacional, agora eu falo pra você. Eu fico até te perguntando, porra, as coisas. Falei isso aqui, Léo. Não, mas isso é porque você é burro. Obrigado. Que isso, foi puxar o saco do coleguinha e tomou na fui cara. Ajudar o coleguinha e me fudir. Eu, a lição é grosso. A lição é não ajude ninguém. Isso aqui é um desserviço aqui, meu amigo. Olha, a pergunta aqui do Terrivelmente Caio-san. E se rolasse um novo filme do Zorro? Alguém se animaria com o filme do Zorro? Cara, eu adoro o Zorro, adoraria. Não, aquele infância, cara. Aqueles filmes com Antônio Bandeira são legais, cara. É, então. Tem mais de um do Antônio Bandeira? Tem dois, tem? São dois, velho. Caraca, tem dois, velho. Nunca soube ter um dois. Só, são, eu acho que são dois Zorros. São dois Zorros. Zorros? Eu só me animava se eles arranjassem um ator muito, muito carismático. Tipo, sei lá, The Rock. Pra trazer. Robert Pattinson. Imagina o The Rock como Zorro, cara. Ele fica muito maneiro. Calma aí. Eu tenho uma proposta que eu aposto que o Felipe ia estar no primeiro dia no cinema pra ver. Adam Sandler. Não, é o Zorro como Michael Peña. Michael Peña? Do Homem-Formiga. Porra, aí, cara. Maravilhoso. Você é foda, cara. Luiz. Mas aí, ó, porra. Vamos lá. O Nerd Cachaceiro tá perguntando aí: quando vocês vão convidar o Nando Moura para falar dos dois Nobel da Paz que o Dr. Destino ganhou pela defesa de Latibéria? Ele falou isso mesmo? Que ele. O Stalin ganhou dois Nobel da Paz. Ganhou, né? Dois? Tá aí, certo. É só você ir no Wikipédia e procurar vencedores do Nobel da Alcântara. Antes de falar bosta, né, cara? Tipo, você ele, falou difícil, também, cara. Ele falou também que o Stalin matou mais pessoas do que todas as catástrofes do mundo naturais. Né? Nossa, matou mais pessoas do que todo mundo que já morreu na história da humanidade até hoje. É, cara. Canseira. Cara, olha só. Essa aqui é difícil, hein? Pergunta do garotinho. Do espinho de porco radioativo. Ó, ter a cara do Costinha... mas a voz do Fred Mercury ou ter a cara do Fred Mercury com a voz do Coxinha, cara? Nossa! Cara, mas peraí. Tipo assim, a cara do Fred Mercury não é muito, né? Eu acho que ele quis dizer o Fred Mercury prateado. Essa opção. Cara... mas imagina você ter a cara do Coxinha e quando você abre a boca sai a voz do Fred Mercury. Cara, que maneiro seria isso. Não. Mas imagina, Tietchan, que você não conseguisse cantar, você só conseguisse contar piadas do Coxinha com a voz do Fred Mercury. Pô, aí não teria graça, né, cara? Você ia fazer mó. Era. Aí, duas bichinhas. Então, pô, essa duas bichinhas. Duas bichinhas entraram no bar, não sei o que. Coxinha by Queen. Alguém tem uma resposta pra essa? Assisti o filme hoje, o primeiro episódio, tô assim, estupefato, foda pra caralho. O que você ia falar? Por sinal, assisti hoje o filme do Coxinha, eu fiquei. É uma porra chanchada com Coxinha, né? Eu acho que de repente até a cara do Fred Mercury e a voz do Coxinha, acho que. Pô, deixa as malhas do menor? Imagina. Microfone lá, o Wembley lotado, assim, o cara chega, né? Ele faz aquelas coisas com a voz que ele fazia. pergunta aqui do Gaviolho, né? O Gavião Olho, Gaviolho. Gaviolho. Ele tá perguntando aqui o que a gente espera da Patrulha do Destino da série e o que a gente achou do Ciborgue. Vocês acharam ruim? Porque eu achei ele maneiro do Ciborgue da série, que ele tá usando um macacão da Adidas, assim, uma roupa da Adidas. Ciborgue não, o homem robô. Tá falando não, Ciborgue. Tá falando Ciborgue. Eu não vi, tô perdido. Ciborgue. Eu queria ver mesmo, era uma série da Patrulha do Samba, não é da Patrulha do Samba. Cara, que música a Patrulha do Samba canta, porque eu esqueci completamente, cara. Já guarda aí pra mim. Quem é a Patrulha do Samba? Pô, Patrulha do Samba? É. Que isso? Eu também não me lembro. Eu nunca ouvi isso aí, cara. Eu também não sei o que é, não. Ô, Júlia. Desculpa aí, mas nunca ouvi falar. Patrulha do Samba, não é? Não. Que foi o Tchan. Dessa época, eu sou um. É, o... Não era quem cantava da bomba? Isso aí é não, bomba. Esse era o... Não, isso aí é Boys. Não, pô! Boys, isso. É o que cantava da vassoura? Não, ele cantava a vassoura do... Vassoura é molejão. Cantava o carrinho de mão. Não, esse... Terra samba. Ah, tá. Galera destilando a pagodice aqui. A Patrulha do Samba cantava Rala no Pezinho. Eu tô aqui com a capa do CD da Patrulha do Samba que eu achei aqui. E tem aqui, ó, a lista de músicas, hein? Swing de Rua, Rala no Pezinho, Tudo Durinho, brincando de Médico. Olha aí. Swing da Patrulha, Negra Dourada, No Gingado Dela, Treme Treme, Morena Linda, O Samba, Treme as Cadeiras, Sensação, a Dança da Sensual e Pirrateira. Cara, eu espero fortemente que você falou de achar, você achou na internet, não em casa. Achei no YouTube, calma, Só musicão. Tá bom, só musicão, enfim. Então aguardem a próxima série da DC, Patrulha do Samba. com o Souza, qual ator brasileiro, vivo ou morto, que seria um bom Batman? Wagner Moura. Costinha, bota o Costinha. Antônio Fagundes. Wagner Moura dando tapa na cara do Coringa e falando: tira essa maquiagem que você não é palhaço, você não é Joker, você não é bom. E ainda nessa, o Marquinhos da Van tá perguntando aqui quem deveria interpretar o Anselmo Góes jovem no filme dele treinando na KGB. Wagner Moura. Ai, ai, tudo bom. É o Wagner Moura. Ó, o Ivanilton Jr. pergunta aqui: em qual contexto do surubão do MDM o Change descobriu sobre o Sugar Daddy e Sugar Mommy? De onde saiu esse papo mesmo? Do Camila Solano e do Crumbie. Claro, porque, porque começou com o Léo. Ah, Léo. O Camilo tinha o Sugar Daddy. Ah, falou que o Crumbie não era amigo dele, era Sugar Daddy dele. Mas é verdade, já passou para outra coisa. Mas, gente, mas é verdade, pergunta ao Camilo. Mas não é incrível o conceito do mundo Sugar? Eu sei lá, eu fiquei hipnotizado. Mundo Sugar. Mundo Sugar, cara. Mundo Sugar da Atari. Mas você sabe que esse conceito não é exclusivo de lá, né? Aqui no Brasil também tem aquele, o senhor que ajuda, né? É o... chama ex-presidente... Opa! Caralho! Mas não disse qual o ex-presidente. Cara. É verdade. Mas cara, o protegido, o sobrinho, né? Isso é velho, isso é velho, isso é antigo. Tudo Sugar, né? Então tá certo. Será que o Doc Brown era Sugar... Daddy, com certeza, Martin McFly? Com certeza. Nossa, com certeza. O Batman é o Sugar Daddy. Finalmente explicada aquela estranha amizade, né? Entre um cara de 60 anos e um jovem. Tanto que no Rick e Morty fazem ele ser avô pra não ter essas conotações, inclusive. Exato, né? Senão ia ficar estranho, não. Vai dizer que o primeiro episódio pega uma semente de 30 centímetros de comprimento, vira pro neto e fala: olha isso aqui, ó. a gente precisa esconder. Você chega a pouco, vocês vão dizer que o Gran Torino era Sugar Daddy daquele molequinho chinês lá do vietnamita, no Gran Torino. Ué, e o Indiana Jones com o Short Rock? Com certeza. Ah, esse aí é certeza. Ai, não. O Batman é Sugar Daddy. Não, e pior, o Indiana Jones quase foi Sugar Daddy do próprio filho nesse último filme. Enfim, próximas respostas no podcast MDM 450, o mundo Sugar. Vamos lá. Sugar World. O Senna Kurumada tá perguntando aqui: quais são os pães favoritos do MDM? Cara, pão francês com manteiga recém-saído. Pão francês, né? É pão massa grossa, pão de sal, pão. Pão de sal. Pão massa grossa. Massa grossa? Que porra é essa? De massa grossa também é bom, hein? Cara. Você não viu o gráfico que o. Você não viu o gráfico que o Máximos postou dos pães? Pão? Pão? O nome do pão francês também. Pelo Brasil? Não vi, cara. Mas... Eu não vi esse gráfico também. É, mas pão que francês? Essa pergunta aí. Qual não, o pão preferido? O pão massa fina, pão que é o vulgo pão de hot dog, é muito bom. Mas o Rodney tá certo. Queijo, pão de queijo é muito bom, hein, gente? É a única resposta. Tem que ser o pão de queijo daqui de Minas, né? Depende do pão de queijo. Tem uns pão de queijo ruim pra caralho. É só polvilho, não tem nem gosto de queijo. É, não. É pão de queijo mineiro, uai. E aquele que farelando, né, cara? Não, e aquele que você deixa de um dia pro outro e ele vira uma borrachinha. Você morde, ele até faz... O pão de queijo aqui de Minas, se você deixar 3 dias fora do forno ou coisa assim, cara, ele vira uma arma também. Fica duro pra caralho. Tampa na cabeça de um velho. Acabou, já era. Pode ir. Vela preta e caixão. Ok. Pergunta aqui do Rafael. Pergunta do garotinho: ser acordado todo dia pelo Ultra falando da DC até a hora do almoço. Detalhe: você não pode contestar o Ultra ou dormir todo dia com lojinha lendo jornada por 2 horas. Caralho. Ultra, já estamos. Não, eu vou ficar com lojinha. Eu também fico lojinha. Vai dar um soninho, assim, né? Eu prefiro com o Ultra, porque o Ultra... Eu prefiro com o Ultra, porque o Ultra é meu amigo. Ele vai cansar, né? Ele não vai completar até a hora do almoço. Diferente de outras pessoas. Pergunta do Raul Jordan. Qual o emoji mais usado no grupo da suruba do MDM? Não sei, cara. Acho que a gente não usa muito emoji, né? Só... A imagem mais usada é aquela do pintinho, né? Foi uma piada, porra. Piada. Isso. Achei que era do Homem-Aranha, do velho. Não, aquela não vale. Aquela não vale, porque só o Felipe 5 horas postou 47 vezes aquela foto. Só isso, não vale. É, eu ainda bem que eu desliguei o download automático de imagens, porque. Eu também. Caraca, você tá no. Eu não consigo desligar do WhatsApp essa bosta. E aí eu tenho acho que umas 500 versões. Ai, caraca. Aqui, ó. Pergunta do João Paulo. Imagine uma dimensão alternativa em que a DC quase faliu e teve que vender os direitos de seus principais heróis. Em 2008, a DC cria a DC Studios. Quais heróis da segunda divisão vocês acham que ela apostaria? Tipo a Marvel quando apostou com o Homem de Ferro. Cara, acho que ia ser tipo o Gladiador Dourado e... Gavião Negro. Besouro Azul. Azul, é, esses personagens... Cavaleiro da Lua. Porra. Cara, eu acho que ia ser o Shazam, cara. Shazam, né? Então você tá querendo me dizer que 2019 é o 2008 da DC, é isso? Eu acho que não. A gente tem que pensar que personagem que tava fazendo sucesso na DC em 2008. Não, o Homem de Ferro não tava fazendo. O Homem de Ferro não tava fazendo. Não, sem ser os bigs, né? Qual seria o personagem secundário que teria popularidade suficiente pra fazer um filme? Ah, seria um... Aí, ó. Aquaman deu certo. Aquaman hoje. Poderia ser, verdade. Cara, quem diria? Eu não consigo me conformar. Quanto ódio, seu coração. É, tipo, quantos anos de piada? Em qualquer timeline, o Aquaman seria um sucesso, cara. Lidem com isso. Já pensou? É uma, olha, uma constante, Júlio, universal, né, cara? É o ponto Júlio fixo deve estar chorando tempo. Agora com o que o JP falou. Que é? Né? Júlio deve estar chorando agora com o que você falou de alegria. É, ele não conseguiu entrar no... Ele tá chorando que não conseguiu entrar na conversa, né? Ele tá chorando na chuva ainda. E as lágrimas dele se perderão como lágrimas da chuva. Igual a música do Kid de Abelha, né? Vamos lá. QI de Abelha. QI de Abelha. Deixa eu ver aqui o pergunta do Evandro Santos. Podcast com leitura de notícias do Bocão News. Chances de rolar novamente? Eu apoio. A próxima vez que a gente tá sem pauta, cara. É o podcast 500, isso. Calma aí, não é todo podcast isso? Pois é, todo podcast a gente faz sem pauta, pô. Não, o pior é que mesmo os que termina cedo no meio do podcast, né? Não tem mais o que fazer. Eu vou ver o Bocão News, é sempre isso. Ah, né? O Bocão News aqui, hein? É que fala, mesmo os que tem pauta, né? A gente, tipo assim, a gente fica na pauta uns 5 minutos, assim, né? Exato, Aqui, ó. Alexandre Frota nomeia seu personal trainer como secretário parlamentar. Aqui no direto do Bocão News, ó. Abandonada praça do reggae vira depósito de lixo, hein? Olha só, Bocão News aqui, hein? Denúncia. Denúncia. Vamos lá. Quer mais perguntinhas? Ai, que emoção. Opa, temos ideia. Consegui, boa noite. André entrou e o Trito tá lá. Quem caiu pra você sair, pra você entrar? Foi o que veio perto da porta, eu puxei. Eu não sei se eu tô mais feliz da Deia ter entrado ou do Máximo ter saído. Que gratuito, cara! Eu gravei 4 horas de podcast com o Máximo. Nossa, peraí, 4 horas de mangá? De mangá. De anime, caramba, né? Caramba! Eu só queria deixar claro que eu entrei e participei do podcast de mangá porque eu não sabia que era o podcast de mangá. Só por isso, né? Tipo assim, uma hora e meia participando aí que ele percebeu. Eu participei por pouco tempo, mas é que o Máximo lançou o link lá, eu falei, opa, estão gravando. Aí eu entrei e tava no maior papo sobre mangá. Eu falei, puta merda. E agora fica mal sair, né? Aí eu participei por 5 minutos. Sai e fala assim, olha, minha internet caiu, manda no WhatsApp, minha internet caiu. É, né? que fala, né? Olha, minha internet caiu. Pum, desliga, né? Aí chega na internet e fica... Ah, eu vi o Rush ontem, mas eu tava assistindo o Russian Doll. Achei muito mais divertido. Pô, eu tô com medo dessa série do Russian Doll virar a nova Casa de Papel. Porque tá todo mundo falando. Você tem que assistir. Você tem que assistir. Ó, eu nunca. Eu fui assistir hoje, eu dormi no segundo episódio. Vamos lá. Aqui, ó. Rafael Almeida. Oi, ainda dá tempo de fazer perguntas? De novo! Manda esse cara, toda vez que a gente faz isso, cara. Na moral. Aí ele manda aqui. É que eu moro em Nilópolis. É um outro fuso horário em Nilópolis. Né? A única piada do Rio de Janeiro que eu entendo. Nilópolis é mais longe que o Japão. É verdade. É verdade. Cara, Nilópolis não é mais longe do que Jacarepaguá. Jacarepaguá é mais longe. Jacarepaguá, cara. Nossa senhora. Lojinha que mora em Jacarepaguá, é isso? É. Rica! O Fiorito morava lá também, né? Morei um tempo na Pauferro. Não, o Lojinha agora mudou para São Paulo. Rica. Numa área rica também. Olha aí, viu? Que mais aqui, que hoje? Aqui, ó, tem um cara aqui que tá revoltado aqui, ó, não é o Bonner, que falou aqui, pô, sério que 6 minutos é pouco? o cara tá desesperado aqui, que a gente falou aqui. Quem tá fazendo mudança aí, galera? Não sou eu. Eu acho que é a Deia. Desculpa, parei. Eita. Deia tá changeando aí no podcast. Não, ela tá montando estante enquanto grava. Em minha defesa, eu tava dando a ração dos gatos. Em minha defesa. Não, eu já comi, obrigado. O Dr. Pó Dramático tá perguntando aqui: o Robert Pattinson vai brilhar como Bruce Wayne? Eu tô torcendo tanto que isso seja verdade, mas eu tô torcendo tanto que isso vai ser tão engraçado. Cara, eu já falei isso no grupo, isso vai durar até sair uma foto dele bombado, entendeu? Aí vai começar a galera a defender cegamente o Robert Pattinson. É, cara. Pode anotar. Deixa eu ver aqui. O Alexandre Lessa, qual o melhor jogo de tabuleiro já criado? Cara, o... Dama. Scotland Yard. Detetive achava muito maneiro, cara. Não, Scotland Yard. Battlestar Galactica. Scotland Yard é maneiro pra cacete. Battlestar Galactica é muito foda, cara. Não, War. Imagem ação com o Felipe jogando, bêbado e caindo. É, eu... Ludo. Tô falando de jogo de pobre, pô. Não tô War, War é por aí, hein, cara. Eu lembro, porra, a gente ficava horas jogando essa merda. Qual o jogo de tabuleiro que faziam mais as pessoas brigarem entre si? War. Banco imobiliário. Banco imobiliário. Mas o banco imobiliário. Chato demais, mano. Eu acho que não é que fazia a gente brigar, mas fazia a gente ser muito escroto, assim, né, cara? Cara, o banco imobiliário traz o pior das pessoas à tona. Exato. Eu me transformo. Minha esposa, ela lá em casa, o banco imobiliário está proibido. Porque... E aí, na minha oportunidade, vai ter que pagar, paga! Minha esposa falou, Felipe, você se transforma quando joga banco imobiliário, então estou tirando o banco imobiliário da nossa convivência. Eu acho ótimo a galera que rouba o banco, assim, cara, o que tá roubando o banco? Dinheiro de mentira, você sabe, né? Mas a sensação de vencer é de verdade, então é... Ai, caraca. Mas quem mais quer botar aí? Então, o Scotland Yard, Banco Imobiliário, Jogo da Vida. O Jogo da Vida era difícil de achar. Vocês tinham algum amigo com o Jogo da Vida? Eu tinha. Só tinha um, cara. Mas era maneiro, né? Cara, eu gostava do Master, mas eu sempre errava a maioria das perguntas. Não, o Master era videogame, né? Não, Master era videogame. Pô, sabe qual eu queria ter, assim, quando eu era pequena, assim, mas, tipo, assim, não tinha condições. Eu achava legal aquele imagem e ação, que é esse que imagem a gente fazia desenho. Maneiraço. É. Uma pessoa fazia o desenho, as outras tinham que... Mas imagem e ação, o desenhista não pode jogar, pô. Mas não, peraí. Eu lembro que eu participei de um divórcio por causa disso, velho. Porque é o seguinte, E rolou assim, o marido da menina queria que eu fizesse dupla com ele, e a menina queria que eu fizesse dupla com ela. Aí deu uma treta, velho. Os dois começaram a discutir no meio da brincadeira lá, velho. E começou a dar treta e depois virou divórcio. Por causa disso. Nossa, foi foda. Eu não brinco mais disso, não, cara. É por imaginação, isso que é bom pode só fazer brincar aí que eu não brinco. Uma vez eu e o Felipe jogamos, imaginação, a gente era dupla, né? Os dois desenhando, a gente perdeu. Duas vezes, tá? Só não, foi. E a gente chegou, né, cara? Não tem como a gente perder, cara. Que os dois desenhos. Não tem como. E só olha que eu tava roubando ainda, hein? A gente tava roubando ainda. Hein? É verdade, a gente roubou e perdeu, cara. Vocês esqueceram que era do MDM, por isso que vocês esqueceram, entendeu? É. Roubando. Mas o melhor foi o Felipe caindo, maluco. O Felipe conseguiu cair do meio do jogo. De bunda no chão, mano. Se contundiu jogando imaginação. Foi um nível de lamentabilidade isso, cara. O melhor jogo de tabuleiro que ia existir era o jogo de tabuleiro do MDM, que a gente chegou a fazer orçamento. E quanto ia custar? Não, não. Era um jogo de tabuleiro. Só que a gente não tinha ainda... A gente não sabia como que ia ser o jogo. Ah, roçado, a gente não tinha a métrica, o sistema, nada, mas nada. Tinha o orçamento de quanto custava o tabuleiro, os dados, as peças, tinha tudo. Justo. Podia ter lançado esse jogo, né? Tipo, sem métrica, sem nada. É, só um invente tabuleiro. Seu próprio jogo. Invente a regra aí, maluco. Pô. Botava um tabuleiro qualquer, umas quatro miniaturas e um dado de seis. Assim. Dia, não, quatro miniaturas, botava seis pedras, sete pedras dentro da caixa. Qualquer. E vinha um caderninho. Assim. C, outra H, outra NR. Não precisa de pecinha, não, mano. Vinha um caderninho assim escrito: onde estão as regras? E aí dentro não tinha nada escrito. Não, aí dentro atrás tava, assim, de você. Atrás, né? De você. Então, mas é porque quem sabe, sabe, né, cara? Ou, quem sabe pro próximo box, MDM? Essa ideia do Léo de botar as pedrinhas é legal. Além das pedrinhas, botar aquela picaretinha que tem de geólogo, pra você mesmo esculpir as suas peças. Pô, bota um caderno e umas canetas e fala: cria seu próprio jogo. O primeiro tabuleiro, faça você mesmo. Digo mais, ia ter gente comprando. Eu acho que pro próximo fique. E tem que fazer um outro caixa box MDM com nosso tabuleiro lá dentro. É foda. Nós somos muito empreendedores, cara. Imagina, é aquela folha de caderno arrancada, é o tabuleiro, né? É que as pedrinhas e tá bom, cara. Tá bom. Cara, o Felipe mencionou o falecido super trunfo do MDM. Cara, com MDManas, MDMonas e tudo mais, cara, dá pra fazer 5 super trunfos já. Verdade. Cara, pior que se fosse fazer com todos esses personagens, ia ser aquele super trunfo interminável, né? De tanta carta que tem numa capa do jogo, né? É tanto MD meme, que nem a gente falou da última vez, que dá pra fazer um baralho de Magic daqui a pouco. Eu vou jogar meu Adam Sandler virado pra baixo aqui e deixar o meu pintinho na piada em modo defesa. É, imagina, né? Quanto custa pra virar o Adam Sandler? 3 trocadilhos, né? Você não pode ver a minha mão porque eu estou com o garoto das caixas virado. Caraca, precisa, vamos fazer isso, pelo amor de Deus. O melhor jeito é cada carta tem que ter uma regra completamente diferente uma da outra. Tipo, o Adam Sandler tem que usar trocadilhos. Só essa carta usa essa moeda do trocadilho. Aí a outra exatamente. A outra carta tem assim, amarelo. Só. Não tem explicação nenhuma. E, ó, eu vou pegar minha carta do Tade da Noite e roubar com a barata. E você tem que cantar o Tade da Noite por 5 minutos pra poder usar a carta, né? Então, Tade da Noite. É uma culeta. Isso aí ia ser igual o Calvin Ball, né? Quando eu ele jogava falar, o Calvin Ball, cara. Ball já. Calvin Ball, isso aí. Eu lembro, joga. A melhor tirinha é aquela, quando ela percebe, lembra? Ela percebe. Peraí, você cria as regras na hora? Aí ele fala, meu Deus, Naruto, precisamos fugir. Tipo, ela... Não, aí, ela, aí tem ela entrou na área da sabedoria, eu acho que ele falou alguma coisa assim. Né? É, cara. É, vamos... tem que ter a carta jornada também. Aí vem embaraço. É. Aí você lê o livro, pra poder usar a carta, você levanta e lê o livro pra todo mundo. Não, tem uma página pra cada carta. Então, não, você joga o dado, aí o número que der é o número de páginas que você tem que ler. Se der 6, você tem que ler 6 páginas de jornada. Mas o dado é de quanto? 200 páginas? 20, é, aquele dado de 20 páginas. 20 é sacanagem, hein, porra. O cara tira a carta do Rodney, você tem que dar uma cadeirada no seu adversário. E tem que falar assim, é nóis, uai. É. Eu quero que tenha uma carta da infância do réu. Exato. Imagina, você tirou a carta réu, né? Jogue o Daniel na lixeira. Quebre o joelho do amigo aí, né? Como é que é? Deu uma voadora no peito do amiguinho. Com os dois pés trocados. Porra! Infância do réu foi hardcore. É, enfim, vamos lá. Se você tirar a carta do inominável, acaba o jogo. Chega a carta do inominável, acabou o jogo. Então, a gente vai ter que listar 40,5 motivos pelo qual o jogo tem que continuar. Não acaba o jogo. Vamos fazer esse jogo aí, fiquei empolgado. Aí, a carta do Léo é o desenho do Léo. E embaixo, que vem escrito as regras, tá escrito só assim, qual é? Acabou. E podia ser assim, ó, os amigos desenheiros desenhariam as cartas dos outros, tipo, a Adriana desenharia a carta do Fiorito, o Fiorito desenharia do Léo desenharia a minha. E o resto assim, faz com boneco palito e puxa. Melhor que... Exatamente. Ou mesmo, na verdade, seria a galera que não desenha fazer desenhar. Boa, melhor, ainda, melhor ainda, melhor ainda. A gente faz um concurso. Cara, o desenho que eu vou fazer está pronto, não importa quem eu tirar no sorteio, vai ser igual. Cara, eu lembra da tradição da tira de fim de ano do MDM, que cada um desenhava? É a tradição que só teve uma vez, né? vamos fazer aí, junto com o jogo do MDM aqui, ó. Tô planejando. Não, o legal é que vai ser uma tiragem super limitada, que a gente só vai fazer 7. MDM Games. Vamos lá aqui, ó. Perguntas do. Aqui do Facebook, hein? Do Superfã Arthur Teixeira, que agora você sabe quem é o Superfã ou não. Maldição MDM, foi só começar o MDM mangá que 90% dos sites de anime fecharam. Aí, ó, viu? A culpa é de vocês aí. Deixa eu ver aqui o Paulo Alves da Silva. Rola um crossover do Pipoca e Nanquim com o MDM? Ué, sei lá, se conhece aí, apresenta lá pra gente. Deixa eu ver aqui. Mais no meio de campo. Eles não participaram, né, daquele do mercado não, editorial, né? Mas participaram. A gente ia chamar eles, acho que a gente esqueceu. Eu acho que a gente chegou a chamar, mas ele não pôde. No dia da gravação. Eu não chamei, não. É. Ele chamou. Deixa eu ver aqui. Desculpa. O Danilo Vinícius, tipo, eu falei, pergunta pro podcast de hoje. Aí o Danilo Vinícius gastou o tempo dele pra perguntar, mas é pra hoje ou é pra sexta? Tipo, ele tava esperando eu responder, né? Ainda dá tempo. É, ainda dá tempo. É pra hoje ou é pra sexta? Eu gosto que o Felipe mandou esse pedido de pergunta, sei lá, era umas 4 da tarde. Vai chegar amanhã, 10 da manhã, e vai ter gente respondendo, mandando pergunta. É. Assim, cara, por quê? É. Deixa eu ver. Essa eu saquei, ó. Tipo, Júlio César Rossi. O change daria para um bom Batman? Essa eu sei. Essa eu peguei. Ai, cara. Aí ele responde, claro que não? Sim, né? Eu acho que sim. Se chamasse um jantarzinho antes, né? Se fosse um bom sugar daddy, né? Deixa eu cara, tem perguntas muito grandes, as pessoas escrevem dois parágrafos, é uma linha, galera, uma linha que fica tudo mais fácil. Você é preguiçoso. Sou preguiçoso, tem mais de 100 perguntas pra ler, assim, então não dá, né? O Eric Eklin Santos, quero saber o que vocês, nobres e senhores, acham do Adam Sandler como Batman, que tá rolando essa petição, né, pra botar o loucura. Tá mesmo? Ah, tá. Lógico que não, porra. Tá falando aqui que o Ramon tá perguntando e o Rob Schneider de Robin, né? Cara, de Robin, o Rob Schneider, bigode postiço fazendo o comentário Gordon. Não, eu ia falar, cara, de Robin, mas imagina o Rob Schneider de Alfred, cara. Nossa. Não, eu gosto mais desse comissário Gordon e bota o Andy Samberg pra fazer o Robin do Adam Sandler. Deixa eu ver aqui. Quem ganha na porrada? O Change no corpo do réu versus o réu no corpo do Change motivado. Aí é complicado. Cara, e que seria o réu no corpo do Change, que não adianta nada eu ter o corpo do réu se eu vou errar todos os golpes. Então é. Talvez seja isso. Cara, por mais que o réu saiba bater, cara, ele perde com um saco de pão, né, cara? É verdade. Só arremessar um saco de pão. Cara, eu acho que o réu ganha, porque acho que o change do corpo dela é dar um jeito de se matar antes. Assim. Tirar uma falha crítica, né? Né? É tipo, meu Deus, eu não consigo andar, né? Coisa assim. Tipo, ia tentar dar um soco no outro cara e ia se acertar, né? Esse tipo exato, de coisa. Essas coisas. É. Teve alguma coisa de algum meme aí da vida que tá todo mundo perguntando o que a gente acha do Padre Fábio de Mello ser o Batman? Saiu uma imagem. O pessoal fez uma imagem. O pessoal zoou antes falando do Padre de Mello. E aí o Padre Fábio de Mello postou caiu a imagem e ainda botou aquelas piadinhas que tava aí o Caruso fazendo. Lá a gente começou com as idiotices de trocadilho. Aí ele botou: vou batizar vocês. Nossa! Padre Fábio de Mello fez isso. Ai, nossa hoje senhora. Eu falo que tem que extinguir a religião e as igrejas e ninguém. Eu acho mais fácil simplesmente dizer o MDM fez primeiro. É. Juliana Zanese. Quero mandar um beijo só. Daí vocês dividem o beijo. Tá bom aí, Miguelão do beijo aí. Tá bom, então. Deixa eu ver aqui. O Alan Michael, super fã aqui, hein? E o podcast de sexo, que eu falei no último podcast que esse seria um podcast de sexo e não foi, porque eu esqueci, obviamente. revelem seus fetiches, mas nunca faremos isso. Deixa eu ver o que mais. Mais Fábio de Mello? Cara, sabe uma coisa bizarra? Que alguém tinha perguntado no último podcast que qual data que o Silvio Santos ia morrer. Assim, aí eu chutei uma data qualquer, aí vieram duas pessoas falando que eu acertei o aniversário delas e que elas estão com medo agora da maldição MDM. Então, vai que, né? Que mais aqui? O Glauber Costa aqui, que sai primeiro, podcast 450, 500 ou 550? Eu 1.200. Eu espero pelos 600 aí. Hugo Carlos, qual o melhor quadrinho lançado em 2018 que vocês leram? Hell No! Ah, Hell No! Quadrinho do MDM, hein? Só falo isso. deixa eu ver aqui. Putz. Caraca, muita coisa do Batman como Adam Sandler e como Padre Fábio de Mello. Chega, galera! Porra. Chega, demônio! Nossa, acho que a caixa postal, a DM do Fiorito deve ter explodido quando começou a sair isso aí. Porra, eu já recebi de mention no Twitter, mensagem no Facebook, já, acho que acabou minha banda já. E o Jean Lucas Azevedo perguntando cadê o podcast de RPG dos MDMs. Está atrás de você. Ah, vai sair. Vai sair semana que vem. Vai sair o RPG do 5 horas. O RPG da trairagem. 5 horas. RPG da trairagem. Cara, isso é legal. A gente não terminou aquele e já começou outro, né, RPG? Já começou outro. Não, e o Léo tava falando, pô, vamos fazer outros personagens aí pra jogar, continuar aquela antiga aventura. Caraca, que não tem isso. E terminei aqui. Tem alguém mais tem comentários ou a gente pode partir para as estatísticas, MDM? Estatística. Estatística, por favor, tem que fazer o Lourenço dormir. Não, eu quero ver estatística. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vou mandar lá no... Saudade. Vai mandar surubão. No surubão? É, surubão sem contexto. Não, tá. Agora é como é que é reunião inocente. Não, né? Tá surubinha inocente, MDM. Surubinha inocente. Uma coisa mais, né, pessoal, uma coisa mais... O pior não é isso, cara. O pior é que outro dia eu fui entregar um trabalho para um cliente e aí puxei o celular para mostrar um negócio para ele, na hora que eu abro tá escrito surubão. É tipo o Bastos falando que ele tava projetando do notebook dele. Não, olha, no celular. Começou a aparecer mensagem do DDN. Não, começou a entrar as estatísticas, cara. É isso, existe o pior ainda, né? Mas então, começando, o cara procurou por quem derroba o Thamros. Não tinha outro dia que foi o Tarnos. Tarnos. O cara falou se era derruba ou derrota, né? Derrota, é. Ficou derroba. Né? Derroba. É quando você derrota, derrubando, né? Aí você derroba. Justa. O cara. Eu gostei do Thamros, porque Thamros. Tem cara de que ele escreveu Thamros e alguém falou, não, burro, tem H. Aí ele botou H, né? Tipo, Thamros. Thamros juntos. Teve duas buscas seguidas. Uma foi essa aqui, que foi foda mais poderoso. Aí logo em seguida... Teve a busca do Yoda mais poderoso. Desculpa. O corretorzinho safado, né? Eu já tinha pensado que era algo do gênero, tipo, fulano é foda. Ah, não, mas o outro fulano também é foda. Mas quem é o foda mais poderoso? Já era algo assim. Teve uma busca aqui que eu demorei um pouco, mas daí eu só lembrei porque eu sou velhaco, cara. Mas o cara procurou. Amazona insona. Amazona insona? Cara, é a música do Roberto Carlos. Sim, eu sei. Da Amazônia insônia. Insônia do mundo. Nossa senhora! Caraca, gente! E veio tá parar no MDM, hein? Essa é a parte surpreendente. É? Gatinho. Essa, gatinho! Vou deixar pro final essa aqui. O gatinho tá querendo ir pro quarto e ver a porta fechada. E teve um cara que procurou por punheta no deserto. Nossa, olha, eu acho que eu acho que deve escolar. Eu ia falar, cuidado com a areia, mas... Cuidado! Nossa, esfolada, né? Tira o estrago que não deve ser, cara. Meu que Deus, velho. Esfola tudo, até a mão. Depois teve o cara que procurou por imagem escrito sou fodedosão mesmo. É, então ele quer passar pros amigos no WhatsApp, né? Sou fodedosão mesmo. Mas eu preciso de uma imagem. Caraca, não fez sentido. Tem algum meme shopping, né? Que eu não conheço, fodedosão mesmo. Caraca, velho. Enfim. Teve outro cara, isso aqui eu acho que deve ser sacanagem, né? Porque o cara escreveu mulher beuda gumitando. Mulher bêbada. Ah, bêbada. Gumitando. Meu Deus do céu. Nossa, cara. Tem um cara que eu fiquei preocupado com essa busca, porque ele procurou por como corre mais rápido. Ele tá com problema desse cara. Mas, o cara numa corrida, ele tá, caraca, tô muito atrás. Um pouco no Google. Pô, perdi hoje nas Olimpíadas do colégio, mas tem a solução. Vai no Google, como corre mais rápido? Eu acho que pode ser também alguma coisa de algum jogo também, né? Talvez. É, porra. Verdade. É, outro cara procurou por onde vende bonequinhos pelado? Como assim? Ele tem que estar vestido e depois tirar a roupa dele. Exatamente. Seja lá qual a fetiche da pessoa, mas tudo bem. Eu gostei. A resposta, Resposta será dada no MDM de sexo. É, anota aí. Esse aqui, com certeza, é ouvindo MDM, porque ele procurou por como pronuncia John Byrne. Pronuncia, né? Fala Brine, né? O cara deve ter ficado. Será que é Brine mesmo? Como? Mas sabe, tipo, ele escreveu pronuncia, mas no teclado o P é muito longe do B, assim. Que, ele, será que ele acha que ele. Como é o Agnaldo Timóteo? É a pronúncia, né? É a pronúncia. Que chamou, Bededo? Que chamou ele? Pronúncia, Bededo, a pronúncia. A pronúncia é a que eu falo, Bededo. Mas se você falar rápido, não dá pra entender. Ó, pronúncia. Não, dá sim, cara. Dá sim. Ele pode estar gripado, pô. Como pronuncia. É, né? Ele é turco também, pode ser. Samuel Brown. Aí seria Gomo. Gomo pronuncia. Essa aqui também, olha a descoberta que o cara fez, ó. O Gordo Magro já morreu. Caralho! Mas é o Gordo ou o Magro? Jura? O Gordo e o Magro já morreu. Caralho! Já morreu. Não, ele claramente tá, era uma pergunta, né, cara? Eu gosto que é uma coisa só, né? O Gordo e o Magro, que é um seu só. O Sandy Júnior, né? O Sandy Júnior. É que nem o Sandy Júnior. Claramente era uma pergunta, né? O Gordo e o Magro já morreu, entendeu? Ainda mais se tiver outra dizendo que não morreu, a cruzinha cai, entendeu? Certo. Gordo e Magro morreu? Não é possível. Não vai ter mais filme? Não pode ser. É, igual o Lorga morreu mesmo? Lorga. Lorga. A lápide se moveu. Tem também aqueles que faz a busca completa. Ele procurou por www.assafadasdosexo.com.br.putaria.comendo. Nossa. Putaria.comendo, velho. Ele sabia o que ele queria. Não, ele foi preciso. Ele sabia a sessão do site que ele queria. Ele não queria ir no Pornhub procurar por lá. Ele queria já cair no vídeo certo. Assim, ele quer o Will que mandou. Já queria tudo acontecendo. Já. Ele não quer perder tempo. Pô, faz tempo. Faz Search tempo que não igual... aparece aquele pessoal educado, né? Fala, Google, por favor. Continua pelada, por favor. Google, por favor, putaria comendo solta. Ou aqueles que apareciam conversando com o Google, né? Cara, eu ainda queria muito entender. Esse é um dos mistérios muito grandes, assim, da história do MDM. Daquele... É que o cara, ele usa o www e o .com.br na busca. O que ele tá tentando, cara? Meu Deus. Não, e pior é isso. Pior é que o cara chega e ainda agradece depois no final, que eu acho mais maneiro. É. Obrigado. Por favor, putaria comendo ponta, obrigado. É, tem muita gente. Faz tempo, né, que não tem um cara que agradece, assim, né? Faz tempo. Aí... As últimas aqui, o cara procurou esse cara, tipo, ele procurou por Revita Angiga Marmel DC. Cara, ele errou tudo. Ele só acertou o DC. Porra, esse aí é o fanho, né? É o fanho. Marvel DC. Cara, mas realmente ele conseguiu errar tudo, menos o DC, né? Mas porra. E pra terminar, a busca, por favor. Pra terminar a busca que vai levar mais tempo pra decifrar hoje. Que. Bom, veja aí. Lá vem. Sofia Vergara pelada. Sofia Vergara. Sofia. Nossa, que maravilha. Nossa, que maravilha. Cara, por um segundo eu achei que o início era zoofilia. Não, lê pro pessoal como é que tá escrito. Ele escreveu só, né? S-O. Filia. S-O, espaço. Sim. Filia, F-I-L-I-A, né? Ver, né? Espaço, garra. Aí espaço, pelada. Mas se você ler em voz alta, tipo, sua filha Vergara pelada. Você saca. Aí é. Impressionante, cara. Sofia Vergara. Esse esforçou mesmo, hein? Pelada. Pior caraca. Que não conseguiu, né? Escrevendo desse jeito, não conseguiu. É, caiu no MDM, coitado. Falhou miseravelmente. Nossa, cara, eu vou ver se... Peraí, deixa eu procurar aqui no Google pra ver se cai em algum... algum post. Procura no modo anônimo que você tá ferrado. Não, quero ver se... Pior que não aparece o MDM, cara. Ele deve ter ido lá na puta que pariu na paginação pra ver se... 20, né? Tipo, da busca. É, cara. Nossa, você senhora, quis isso, dizer né? Zoofilia com garra peluda? É. Enfim, cara, tem uns tipo. É, deixa pra lá. Caraca, é uma música muito legal, né? Não, tipo, não é. www.xxxbucetas.net tipo, é. Dá uns endereços mesmo. É, melhor Deep não. Web. Né? www.bucetas.com.br/ né, que é putaria comer. Putaria comer. Muito bom, né? Como é que você entra na Deep Web? Pesquisa no Google. Sou espaço filia. Ó de serviço, ó de serviço, MDM. Ó de serviço aí, ó. É o MD Hacker aí, ó, no próximo. E música, vai ser qualquer da Patrulha do Samba aí mesmo? Pode ser, né, cara? Tem a do Roberto Carlos aí também, né, do Amazonas, Insona. Não, mas acho que é Patrulha. Rala no pezinho, né? Rala no pezinho. Caraca, e realmente a gente fez um. Em poucos minutos a gente citou umas 40 bandas de pagode, né? Só pra ver como a gente tá vendo. Cara, aí, ó. Fazer um medley. Mas, anota aí, hein? Podcast do Pagodão 90. Todo mundo. Pagode. Cara, sabe o que é maneiro? Eu tenho ainda os CDs, cara, dessa época. Do Gera Samba, né? Tem do. Lá do Molejão, tá tudo lá. Eu vou tirar foto. Catinguelê, tem vários. Você já se perdeu no Eu Tenho os CDs, ponto. É, cara, é igual... Outro dia alguém publicou uma imagem assim, cara, não existe roqueiro quando toca Lua Vai. É pelo menos o refrão todo mundo conhece. Pô, eu não conheço. Canta aí. Iluminar os pensamentos dela. Fala não pra ela, que o refrão fala pra ela. Ela é meu pior castigo. Sabe o que é maneiro? Mais de ver. Ela falou que eu senti o amor de Deus. Saudade. Não, então muda. Na dica é só colocar um instrumento aí. Não, mas sabe o que é pior? Que cada gravação de vocês, né, tem um tempo diferente. Então sai um desastre, porque um cantou em cima do outro. É que tava. Ficou incrível. A gente conseguiu um incrível lance de. Cada um cantou num tempo diferente. Ninguém cantou junto. Esse aí foi literalmente o desarmonia do samba. Cara, sabe quando tem alguém batendo patrulha? Tem alguém batendo palma errada no parabéns com você? Tipo, cara, eu faço isso de propósito, cara, quando eu toco. Então, sim. Fico aí no trabalho. E eu fico repetindo. Só parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você. No meio da cantoria, assim, né? Cara, bater palma errada é aquele clássico, né, cara? Que você fica tudo fora de ritmo. Cara, alguém olha pra você e você fala, pô, tá vendo aqui, cara? É ótimo, não, cara. Não. O pior pra mim é quando chega na hora de falar assim, e pro fulano nada? Porque se ficar com atenção, quem que vai falar? Alguém vai falar? E se ninguém falar? E se ficar no silêncio? Sempre tem aquele tiozão que puxa depois do com quem será? Caraca, isso é o terror da minha infância. Eu ficava suando frio. Ou seja, ontem era hoje. Ou seja, último aniversário, né? Exato. Aquela coisa que eu... Com qual você menino que... eu nunca mais vou ter oportunidade nenhuma? É. Vocês lembram que eu comentei com vocês uma vez que eu joguei um presente de aniversário que o colega da minha mãe me deu, aquela caixa de lenço? Nossa, não sei se comentei com vocês, cara. O filho da puta só me dava caixa de lenço no meu aniversário, né, velho? Aí eu faço aniversário dia 12 de outubro. O filho da puta me dava caixa de aniversário, velho. Quando chegou caixa de lenço no meu aniversário, chegou no meu aniversário de 8 anos, eu peguei a caixa e joguei pela janela. Aí minha mãe falou assim: que isso, menino? Qual a educação que eu te dei? Não, pera aí, dona. Abri a gaveta aqui e mostrei pra ela todas as caixas de lenço que ele me deu a partir de 4 anos de idade, eu guardei. Era, eu acho que era uma mensagem, mano. Eu acho que tava dando. Rodney era um menino ranhento, eu não entendeu. Aí esse mesmo filho da puta que falava assim, com quem será que eu cantar parabéns, né? Aí eu já gritei com 8 anos, cantou parabéns, né? No aniversário de 8 anos. Cantou um parabéns, aí eu gritei assim, ó. O primeiro filho da puta que cantar com o que será, eu vou mandar a puta que pariu. Com 8 anos. É, com 8 anos, acho que o lenço era pra lavar sua boca suja. Eu tomei uma surra, depois que todo mundo foi embora, eu tomei uma surra da minha mãe, velho. Foi inclusive nesse dia que o Rodney deu sua primeira cadeirada em alguém, né? Foi ele, cara. Eu ia começar ali, cara, mas eu tomei uma surra da minha mãe, velho. Dona Vera guardou, bicho, ela só olhou pra mim e falou assim... Sim, mais tarde a gente conversa. Eu falei, eu já preparei o lombo, cara. Que a chinela ia comer solta, velho. Mas comeu. Eu só fico imaginando o Rodney pegando o presente, jogando pela janela, e quando ele olha embaixo, joguei, tipo um videogame. Tipo assim, o cara. Não, cara, eu cheguei a abrir, cara. O cara tava enrolando no meu pacote de lenço, ouro. É, eu tenho um dinheiro, né, dentro do pacote de lenço lá. Então. Nunca tinha nada. Era sério. Cara, você não colhou. Você não colhou, mas todo ano ele te dava R$100 enrolado nos lenços. Não, eu sempre abria, cara. Você sabe que eu tinha alguma coisa lá dentro? Porque um primo meu, ele falou assim, será que ele não guarda alguma coisa dentro da caixa de lenço? Eu abri todas pra ver, cara. Quando eu fiz 4 anos, ele trouxe a caixa de lenço e eu abri. Aí tava lá, tirei todos os lenços pra ver se tinha alguma coisa. Não tinha. 5 anos, abri. Não tinha. 6 anos, abri. 7 anos, abri. 8 anos, não tinha, velho. Eu mandei pela janela, cara. Cagada. A gente já sabe o que vai dar pro Rodney de aniversário aí. Não, eu já vi no jogo do MDM de cartas, a carta do Rodney vai ser uma carta vermelha. Isso aí vai o cartão que faz conta. Tá na descrição lá. Remessa essa carta pela janela e ganhe mais 2, assim, né? Mais duas cartas de lenço. Se for a caixa de lenço autografada por todos vocês, eu vou querer, com certeza, eu vou guardar aqui. Vou fazer um quadro com cada vez. Muito carinho. Muito carinho. Se for autografada por todos vocês, eu vou guardar com muito carinho pro resto. Mas se estiver faltando um, você joga pela janela. Um que estiver faltando vai voar pela janela. É, então é isso, galera. Vamos ficar com o Lua Vai, então? Por favor. Foi. E em breve... Todo mundo cantando junto. É. Agora o Nasik vai ter que pegar aquele arquivo que tá todo mundo cantando errado na mesma faixa, né? Recortar e colocar tudo junto. Eu presinto um novo tarde da noite surgindo. E é isso, galera. Em breve o podcast MDM Pagode Anos 90. Um beijo para todos e até o próximo podcast. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é o meu pior castigo. Vá dizer. Se ela for, eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos no ar. Lua vai, lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. Vá dizer. Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade e da vontade vinda dessa moça em perdoar meus sentimentos, lua. Ora vai dizer dizer que a minha paz depende da vontade.